Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar. Que lixo! Chorumes! Chorumes! Chorume! A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja. Ele ficou zangado e decidiu que era melhor ser mais veloz e passa rápido pra mim. Parece que até jantei com toda a família e sei que seu avô gosta de sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast internacionalmente desconhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast que é dominical e não fala sobre absolutamente nada. Do meu lado esquerdo, ele que dá palestras sobre como não comer ninguém, dono da bola mais vista nas academias de Sumaré, Anderson Negão. Fala, negrada. Fala, negrada. Ah, tá bom, parceiro. Você não sabia que tinha um cara aqui do molejo participando. Mas tá bom. Do meu lado direito, ele também que escolheu esperar e permanecer. Wesley Zobre. Filhas da puta. Olá. Como visitante hoje, pertencente aos dois maiores conglomerados de podcast da internet brasileira, Anderson Negão, dona da Cintaralha, que faz qualquer hemorroidinha com pus virar câncer retal, Thayne Souza. Ah, essa sou eu. Eu sei que sou eu. A Thay, né, Thay? Sou eu. Você faz parte hoje de dois conglomerados podcastais, né, enormes, Thayne? Enormes, enormes. Verdade. São os maiores produtores de conteúdo da... podosfera, imagina. Na verdade, eu não faço parte, né? Eu comprei eles. Ah, você manda? Eu mando, mando. Ah, eu sou dona. Fica esperto aí, o pessoal, hein? Uma coisa bonita, né? Ah, feliz emociona. Com isso. Tu não tem uma vaga pro Chorume lá, não? Você não quer comprar o Chorume? Ah, não, acho que não. Não, mas... não é um bom investimento, ela né? Fez uma cara de nojo. É. Não é por investimento, não. É por amizade, tá? Às vezes que você faz as coisas. Mas e aí, Thay? Fala lá sobre os podcasts que você participa aí. Mas fala só de uns 20. Não fala todos, não. Fala de todos, né? Só fala dos mais importantes, vai. Ah, tá. Dos mais importantes. Então, eu faço parte do portal Cultura Nerd Geek. Lá a gente tem vários podcasts diferentes. Faço parte do Fermata Podcast, que é o melhor podcast de leitura de e-mails da podosfera. Concordo. Eu tenho dúvidas, velho. Nós estamos na concorrência. Você vê que o Blackcast, com 2 e-mails, eles fizeram durar 1 hora e meia. Eu lembro quando eu cheguei nesse negócio de leitura de e-mail, era tudo mato, cara. Lembra? Não, não porque eu fui um dos primeiros, mas porque tava abandonado. Ninguém gostava. Ninguém lia mais. Não, gravava separado. O ouvinte da podosfera era masoquista, o cara mandava e-mail pra não ser lido, cara. Daí o que a gente desbreia esse mato, acha... Vamos pegar aquele terrenão ali pra garfinha, ele falou. Usa o campeão, vamos falar usa o campeão. Vocês têm que aceitar, os mais novos são melhores, vai desenvolvendo. Não, então realmente, gente... os nossos movimentos já estão lentos. Isso é verdade. A gente não tem o mesmo pique, a gente faz 50 minutos de leitura cansado. Desanimado. Nossa, desanimado. Já faz. Sabe quando você dá aquelas 10? Seguida. Só que sem dar as 9 primeiras. Sem dar as 9:30 primeiras. E aí, Thay, mas continua. Esse podcast, além de leitura de e-mails, a gente fala sobre música. Música. Qualquer música ou não? Qualquer música. qualquer tipo de música. Já falaram de Sambistas das Letras lá? Não, a gente tá tentando pedir o ECAD dos Sambistas da Letra. E Moleques do Prédio. Também. Eles são concorridos, né? Você sabe. São mesmo. É difícil. Então. Mas tão no Spotify tão, aí, né? Não, claro. O que mais você faz parte, Thay? Então, o formato é sobre música. Eu faço parte do Observador Quântico, que é um podcast de ciência. Que é bem legal. O Anderson gosta muito de ciência e astrologia. Exato. É verdade. Eu tô esperando o episódio de astrologia. Ciência e astrologia. Ah, tudo bem, continua. Não, eu gosto da ciência dos astros. Tá, tudo bem. Mas não me vê com astronomia. Não tem nada a ver. Nada. E também faço parte do TPM Cast, que é do outro conglomerado de podcasts, que é o ACC, né? Obrigado, Febrino. Obrigado, Febrino. Então, acho que vou falar só desses. Os outros 75 eu deixo pra próxima vez. Chamando pra 75 que você é host, né? E qual deles que você faz parte lá? Tem vários, né? É, parece que ela acabou de falar do TPM. Você dormiu, ô filho da puta? Tá em coma? Tá com derrame? Tá com o cu dando bote, desgraçado? Não, cara, foi só pra reforçar. Reforça minha pica no seu rabo, filha da puta. Eu não posso. Eu te chamo o cara. Parece que você ficou um pouco alterado. Não, não. Ah, não. O cara vem aqui e não me presta atenção no que tá acontecendo. É, ele tá substituindo as barbas. É, tá certo. Muito bem. E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com voz de veludo. Mais veludo, sujo de bosta do esgoto. Sim, sou eu. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast que é semelhante a você considerar a sua vida como uma intensa caminhada. Ah, e tipo no fim do seu percurso você encontrar um espelho refletindo a sua imagem. Ah, tipo um motivacional. Isso mesmo, você vai tentar dar aquela última gozadinha no espelho, Wesley Zop. Te conheço, cara. E antes aí da gente falar sobre o nosso tema, sobre o nosso tema principal, tem uma coisinha. Qual é a coisinha? Tem uma nuance. Tem um detalhe aí que a gente tem que fazer. Que é a leitura de e-mails. Ah, mas bem rápido. Rapidinho. Mas antes, Wesley Zop, gostaria de agradecer a você. Você se dedica muito a esse podcast. Minha cara, muito obrigado. Com você chamando os ouvintes para nos classificar no iTunes, a gente teve 10 novas classificações. Porra, bicho. Então vamos... Então o seu marketing dá certo. Mas tem que fazer daquele jeito fã de novo? Não, hoje você vai fazer como uma velha que faz repente. Por favor. Nossa, acessem o iTunes, nossa. E dê 5 estrelas e comente. Nossa. Legal que rima nossa com nós. Rima nossa com nós. É a mãe do Jorge Ben Jorge. Puta, ficou igualzinho, cara. Parabéns, você. Pena que ela tá morta. É, ou não, né? Agora, depois dessa apelação de Wesley Zop, vamos aí para nossa leitura de e-mails com o primeiro e-mail dele, Marcos Daniel. Marcos Daniel? Também conhecido como Tim Blue. Tim Blue. O descascador de mandioca da podosfera. É com toba, cara. Não, é com toba. São com as esporas da bota. Mas ele coloca a mandioca no toba. Mas tem que apoiar. E fica batendo as esporas, normal. É, exato. Assunto episódio 72, brigas. Olá, queridos amigos do Chorume. Espero que o maior e melhor host da podosfera esteja lendo este e-mail. Parabéns, Ganso. Caso o Bergs não esteja aí, espero que o segundo maior melhor esteja lendo. Mas caso o Ucho também não esteja aí, infelizmente acho que o Ganso é que vai estar lendo. Tive muitas brigas na minha infância e adolescência, porém vou relatar apenas uma delas. Não sei se brigar com o namorado é... tem que relatar, mas tudo bem. Brigar com o irmão por usar a saia um do outro, né? Tem que ser conta, né? Sim. Em 1997, eu trabalhava em uma quadra de futsal. Eu e mais dois amigos estávamos jogando o tão querido e solitário gol a gol. Não é solitário, né? É, tem mais amigos. Né? É, gol a gol não tá solitário. É porque não tem como ele ficar marcando o cara corpo a corpo, né? Ele se sentiu solitário. Entendi. Que consiste em ficar cada um de um lado tentando fazer gol do outro e tem que defender sem usar as mãos. Depende da regra. É, normalmente não usa as mãos dentro da área, né? É. Do nada surgiu uma discussão minha com um dos meus amigos. Não faço ideia do motivo da discussão, mas acredito que eu estava com a razão. Provavelmente, né? Porque o Tim Blue sempre estava... É o senhor da verdade. Nunca errou nada, né? É. Sempre conhece tudo, nunca né? Nunca errou caminho de casa. Acho que a treta foi tensa, pois lembro dele partindo pra cima de mim e tentando me acertar socos. Eu desviei deles igualzinho ao Rock. O Rock não desviava de soco, né? Não, o Rock da Fuga das Galinhas. Ah, ah tá. O galo que fingia que voava. Ah, tá. E inesperadamente eu o derrubei. Acho que ele tropeçou, mas ninguém vai notar a diferença. Logo que ele caiu, eu apliquei um mata-leão. Deu um chá pro cara. Toma esse chá aqui. Foi lindo, pois eu pela primeira vez na vida estava levando vantagem em uma briga e sem apanhar. O que era sempre o normal. Então outro amigo, vendo que já estava definida a briga, pediu para que eu o soltasse. Relutei um pouco, queria matar o cara, né? Mas soltei, esperando que tudo tivesse acabado, o que foi um erro. Logo depois que eu soltei, o outro amigo, que acredito não era tão amigo assim, não interveio quando eu soltei o cara e ele veio para cima de mim com mais raiva. Me acertou alguns socos. Ah, o Rock foi embora, né? O espírito do Rock Balboa foi embora. Nada grave. O Rock é do Silvio Santos, talvez. Nada grave, eu já era feio bem antes disso. Aos berros eu falei pra ele: chega, cara, eu já parei. Eu poderia ter te matado, mas não fiz. Esperando que ele se acalmasse. Depois de se acalmar, ele foi em direção à saída e ficou esperando eu abrir pra ele sair. Após um esporro no outro amigo que não fez nada pra me ajudar, eu fui ao encontro do outro e falei: vamos deixar isso pra lá? E estendi a mão. Ele aceitou o gesto e depois disso fomos na locadora alugar um PlayStation e virar a noite jogando. Você sabe que isso é um código. Na verdade... Porra, Tim Blue! É isso, pessoal. Existem dezenas de brigas pra falar, mas nenhuma que eu não levasse a pior no final. Pô, imagina o Tim Blue, né, cara? O cara brigão, né? O cara violento, né? Mandioqueiro. Queria deixar uma pergunta polêmica para os ouvintes do Chorume. Então por que não faz no grupo do Telegram, filha da puta? Fazer eu perder meu tempo aqui, desgraçado. Muito bem. Você vai ler de qualquer forma? Não, né? Vou ler porque eu quero. Também. Se Wesley Zop fosse se tornar membro de outro podcast, qual dos citados abaixo seria melhor? Opção 1, Crendcast. Tenho muita chance. Sim. Opção 2, Nerdcast. Gordo com barba, tá. Opção 3, Machinecast. Obrigado por lerem essa merda de e-mail e até o próximo. Porra, se... Quem dera fosse o TPM, mandou, não, acho que ele mandou na ordem, assim, de qualidade, né? Do mais, vale a pena, né? O Crendcast, o sonho de qualquer podcast. Claro. Crente. Qualquer podcaster, crente. Nerdcast, o sonho de pôr qualquer podcaster. Nerd. Sim. E o outro tem lá. Mas, é esforçado, né? Mas tem site esse outro aí? Não que eu saiba. Você por acaso sabe? Acho que fica só no SoundCloud. Fica só lá? Não sei. O que será que o Tim Blue quis dizer com isso aqui, cara? Você tá recebendo propostas pra participar do Nerdcast de novo? Não. Só recebi 3 vezes. Né? Não sei. Me neguei, não sei. Claro, né? Não, ótimo. O próximo e-mail, Renan Cirilo. O assunto é sem muito a contribuir. como sempre, então, né? Próximo e-mail. Olá a todos os amigos presentes e Wesley. Não, obrigado. Aqui é o Renan Alves, 38 anos, morador de Vila Velha, Espírito Santo. Ele fez aniversário? Porque todo mundo faz aniversário. Não, mas talvez ele não. Faz sentido, faz sentido. Ele fazia 37 anos, ele sempre colocava. Agora mas isso foi há um ano atrás, né? E isso quer dizer o quê? Não sei, cara. Que se passou um ano? Né? Sempre mentiu, né? E aí? Escalador e acionista majoritário do Na Trilha, um podcast que fala de um monte de coisas, menos trilhas sonoras. Que é uma pena, que eu já estava indo lá por causa disso. Tinha ideia pro Fermata, hein? A Thay tá aqui, poder ser convidada pro Na Trilha pra falar de trilha sonora, não vai dar mais. Gostaria muito de mandar alguma história que pudesse divertir a todos, e por mais que eu tente, não tenho nada demais. Desculpe-me e até a próxima. Pensando bem, teve uma vez que estávamos realizando uma vistoria técnica em uma cachoeira aqui do estado. E isso não é um código para sexo nem brodagem. E no intuito de querer fazer as coisas com pressa, quis pular um procedimento de ascensão em corda fixa. Provavelmente a sunga enfiada no rego. O famoso cordão cheiroso. Sim. E quando estava me preparando para entrar na corredeira, escorreguei. Bati o ombro e fui levado pela correnteza. E só parei quando a corda esticou no ponto em que eu amarrei meu equipamento. Fiquei pendurado de cabeça para baixo, poucos metros abaixo do início da queda da cachoeira. Fui arrastado por uns 25 metros. Resultado final: não seria na trave se eu não tivesse feito alguns outros procedimentos prévios de segurança. Teria sido o quê? O sonho de todos aqui, né? Certamente cairia de cu nas pedras uns 50 metros. Não que isso fosse ruim, mas isso poderia me deixar paraplégico ou me matar. É, e as pessoas não julgam que também. Isso também seja ruim. Afinal, ganharia prioridades em bancos e ficaria sem ereções. E o Renan tem muitos. É, não, e esse é bom pra ele mesmo, porque assim diminui um pouco de filho. Diminuiria as crianças de rua também, que ele fica abandonando esses filhos. Porque não tem como criar todo. Não que isso também não fosse ruim, pois quem tem boca e cu não precisa de mais nada. Isso é verdade, bonito. Oh, o Anderson até tatuou isso. Na Menos as galinhas aqui perto de casa, não vem vantagem só ter boca e cu. É. Tem um vizinho que usa e abusa delas, mas com camisinha e não na pena, como o Zob faz. Ele faz isso mesmo, mas faz com gansos. Hoje, hoje não tenho pergunta polêmica, só uma dúvida para o Wesley. 5 estrelas com comentário no iTunes ou 20 centímetros de pau? Pô, 20 centímetros? Sim, sim. Você quer que eu seja um monstro? Tem que acabar o sangue do corpo pra poder erguer um... Faça a sua escolha, filha da puta. Pô, 5 estrelas a gente já tem, né? Já tá lá. Ele faz uma observação, os 20 centímetros são na sua bunda. Peraí, vocês não falaram isso, não. Não, não, quero 5 estrelas no iTunes. Não, já era, escolheu. Não, peraí. Uma alternativa interessante seria escolher os 20 centímetros e assim ver 5 estrelas durante a estocada. Seria bom. Uma coisa leva a outra, né? Não, mas... Um grande abraço a todos, Renan Cirilo, empresário falido do Na Trilha. A crise está foda, ele fala... Carlos César Pinheiro Lourenço é o próximo e-mail. Assunto, como parar de ouvir isso? Socorro. Fura o tímpano. Queridos cremosos, me chamo Carlos. Tenho 17 anos e sou da terra dos mamonas assassinas, Guarulhos, São Paulo. Escuto esse lixo há vários meses e posso afirmar que é o melhor podcast de leitura de e-mails de todos os tempos. Vocês são foda, sim, com PH. Chupa, Fermata! Foda com PH, porra! E Fermata é com F, né? Eu só pude enviar um e-mail agora devido a problemas de saúde, desenvolvidos após uma overdose de chorume. Desenvolvi também uma síndrome de Tourette, só que apenas com a palavra demente. Qualquer conversa, ele tá falando demente. O chorume... É o único podcast que escuto 100%. Alguns eu pulo a leitura de e-mails, outros o encerramento. Mas vocês possuem incrível capacidade de prender os ouvintes do começo ao fim, pô. Obrigado. Pega esse pote escrito KY aí pra mim, fazendo favor. O que que é? Não, é... Que, sei lá, cara. Pra enxugar minhas lágrimas aqui. Ah, claro. Vocês têm uma característica demente que eu admiro muito, pois esse podcast é realmente construído pelos ouvintes acima de tudo. Coisas como o Negão da Rola Branca, o Fuzil Mágico, entre outras coisas da mitologia chorúmica, surgiram de ouvintes. É muito bacana a forma que vocês interagem conosco, nos tornando parte deste universo demente! É, realmente, ele tá cansado. Tá, é... Ou você pegou, não sei. Vocês falharam a serem ruins, meus parabéns. Pô. De novo tá carinhando na nossa cara. Gostaria também de fazer uma pergunta polêmica a cada um dos notórios e admiráveis integrantes desse podcast. Lê essa parte depois, de novo. E depois ao Wesley Zop. Ah, ótimo. Primeiro, Douglas. O que você prefere? Ouvir o CD da Galinha Pintadinha na sua mente em loop infinito? Ou a voz de Wesley Zop citando palavras aleatórias na sua mente a cada 5 segundos? Observação. Ambos durarão até a sua morte e você viverá no mínimo 70 anos após a maldição. Já tem uma grande expectativa de vida, hein? Vamos escolher o Wesley Zop, porque eu acho que isso já acontece, cara. Isso já vai acontecer mesmo, né? Isso faz com que eu viva mais também. Obrigado. Será que é por isso que você é imortal? Tenho 67 anos a mais do que o previsto agora, hein? Segundo para Anderson Negão, você prefere ter a pior transa da sua vida com duas top models... Ou a melhor transa de todas, porém você não sabe com quem ou o que está fazendo sexo com você. Mas, tá, mas é a melhor! Mas por quê? Mas tá muito mas escuro é ou porque ele vai esquecer? Cara, não, ele não sabe. Ah, ele não faz. Mas tá acontecendo. O ato ali tá acontecendo, ele fala, ele pô, não sabe. Isso aqui tá muito bom. Aí pode ser um dromedário. Entendi. Pode ser um dromedário currando ele. Sim, mas tá o melhor. Tá o melhor. Cara, não sei se eu tô errado aqui, mas pra mim o que importa é o prazer. Acho que você não tá errado. Eu acho que não. O que importa é a felicidade. Exatamente. Finalmente, para Wesley Zop, mamilos escuros ou claros? Pô, cara, não tem como escolher isso. Não, tem que escolher, cara. Não tem como. Não tem. Um de cada um. Não pode ser, não. Acho que pode. Obrigado. Obrigado por me livrar dessa. Mas esse claro, um claro escuro... esse escuro é um pouco claro, né? Claro ou não? Como que é? Não, é meio a meio, meio a meio. Tudo... Tudo misturado. Adoro o podcast de vocês. Continue assim, que me desculpe pelo e-mail longo. Um abraço por trás, bem carinhoso, do Carlos Lourenço a cada um de vocês. Se bem que eu acho que eu vou escolher o claro, porque o do Negão é preto, o mamilo dele. Então pode ser que me dê um pouco de asco agora de lembrar. Matheus Teodoro mandou o assunto. Na trave! Fala, chorumentos! Você que ele essa tá desse jeito? É a primeira vez que mando e-mail pra vocês. Então vamos lá. Essa história é meio sexual, então já peguem o consolo. Quem tá, precisa de tá consolo na mão, tá se na a cintaralha da Eu tô segurando aqui. A cintaralha aqui. Exato. Estava eu aqui em casa com minha atual namorada. Detalhe, moro num cubículo de 2 cômodos. Minha irmã estava a 1 parede de distância e muito entretida na Netflix. Vendo azul é a cor mais quente, provavelmente. Eu vou anotar essa dica. Azul é a cor mais quente, é isso? Tá anotado aqui. Quando a coisa começa a esquentar, a série ficou da hora ali. Não, acho que com a namorada. Com a namorada. Não é a irmã dele. Ah, tá. Mão aqui, dedo ali, no cu, dedo no cu. No toba dele, claro. Exato. Não, sinal não é esquentar, né? Quando vemos, vral! Já estávamos sem a parte de baixo. Mãe, amputaram? Sim, meu cara. Deus! Meu Deus! Tomou a dedada no cu, ele olhou pro mim e falou, não uso isso aqui, vai. Corta a perna pra baixo. Corta a verdade, só deixa o cu. Eis que quando estou tentando iniciar o famoso bate-estaca, minha irmã levanta silenciosamente e vem em nossa direção. Por sorte, meu sensor de aranha estava afiado. E consigo levantar uma manta que estava em nossos pés, cobrindo o corpo todo. Mas ficou a posiçãozinha do bate-saca. Mas isso não adiantou nada. Né? Não, o que vocês estão fazendo aí? Por que ela tá gritando desse jeito? Normal. Eu apresentei o chorume a ela, minha namorada. E como agora ex, né? E como resposta ela falou, mano, é sobrenatural, puta que pariu, eu chorei de tanto rir. Tem que apresentar mesmo, cara. Isso aí, muito obrigado por assistir. Não faça igual a Thay, não. Então, que recusa apresentar pra família dela o Chorume, por quê? Quero manter minha família não, um pouco. Ela mostrou um vídeo do Entubados pra irmã e falou, é a única coisa que você vai ver sobre eles. Sim. E nunca mais assista nada. Agora, antes de eu me despedir dessa pequena Bíblia que veio, tem palavras boas na Bíblia também. Uma pergunta para uma pessoa aleatória que seja semi-aidético e que tenha ensinado a arte da madeira a Noé. Não, não sei, vamos continuar. Eu não sou. Não. Você como química, hein? Você conheceu o Noé, um tal de Noé, um menino? Claro que eu conheci o Noé. O Noézinho? Sim. Quem não conheceu o Noézinho, cara? Você prefere ser hermafrodita, tendo uma bela trolha jeba de 12 centímetros mole, porém nunca ter ereção, ou ter ereções de sobra, mas todas as vezes que fizer sexo, algum membro seu aleatório diminui um centímetro. Por exemplo, você transou hoje, sua perna direita diminui um centímetro. Transou de novo, o seu braço esquerdo diminui, por aí vai. Abraços. Segunda opção. Óbvio. Claro. Matematicamente falando, é o correto. Eu não tenho escolha. Cada vez o seu pau aumenta, cara. Porque imagina a perna. Relativamente. É cara, é proporção, bicho. Tudo é comparativo. No relativo, seu pau tá aumentando, cara. Jean Campelo mandou um e-mail aqui, trocando a punheta. Trocando? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, seu bando de bostas. Olá. Já faz algumas semanas que tenho o prazer anal de escutar esse podcast no caminho, antes entediante ao meu trabalho. Mais entediante ainda. Muitas vezes me escorreram lágrimas dos olhos de tanto rir. Algumas vezes quem está ao meu lado se levanta e senta em outro lugar. Uma vergonha rotineira. Sim, porque... De nada. Às vezes você tá rindo lá e quer contar piada pro cara do lado. Mas o cara falou que comeu um cu de camelo. Cu de camelo. Mas ele fala isso segurando o braço do cara. Escuta isso. Só ele ouvindo. Só ele ouvindo. Ele tá alto, ele... Cu de camelo. O cara é cabelo, Pessoal, eu tava conversando com a minha filha aqui, dá licença. Eu sou um padre. Eu já não ouço o podcast do Wesley, você não precisa me contar, não. Grande Padre Pedro. Já basta ele vir confessar pra mim toda semana aí, porra. Recentemente, troquei meu horário da punheta rotineira de madrugada. Puta. Mas é horário de verão, tem isso mesmo. Para escutá-los, sinto um gozo mais intenso ainda. Pô. Mas peraí, ele bate enquanto escuta a gente, então? Tomara. Não sei como me expressar. Não isso sei é o maior elogio que alguém poderia fazer pra mim, lógico. Enquanto eu ouve sua voz. Enquanto eu ouço vocês, cara, eu só cubo bem com não, força. E goza mais, e goza sim. Melhor. Não, gosto melhor. Mas deve ser esquisito, daí ele dá risada. Sei lá. O ruim é fazer isso no ônibus. Ele né? Batendo com isso na cu de cabelo! Por isso que os caras saem do lado dele. E a família dele, pô. Na mesa não. Pô, né? Gente, de novo. Pô, a gente tá querendo dormir e trabalhar amanhã cedo. Mas é cu de camelo, é genial. Adoro o trabalho de vocês, mas tenho receio de indicar pra alguém e ser classificado mais anormal do que já aparento. É o mesmo medo da Thay. Abraços por trás e até a próxima. Você compartilha com ele. Sim. Obrigado, acho que devo dizer obrigado. Augusto Ávila mandou aqui, já estava na hora de mandar um e-mail, o assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos lameruxos. Meu nome é Augusto, tenho 15 anos e moro no litoral cu do mundo. É, mas essa praia é diferente. O cheiro de bacalhau é mais intenso nessa zona. Geralmente não escrevo e-mails para podcasts, porque sou um ingrato do caralho. Mas, eu não diria isso porque mandou pra nós. Sim. Mas como eu já vi alguns podcasts acabarem por causa de falta de feedback ou pelos criadores desanimarem, eu não gostaria nem de correr o risco, embora vocês recebam muito feedbacks, já que viraram o melhor podcast de leitura de e-mails do planeta Terra. Apesar de eu achar que não tá escrito ali, Cala a boca! Chupa, Léo. Ele mandou aí uma observação. Cala a boca, Wesley Zop! Adoro os podcasts. Comecei a escutar lá pelo 20. e escutei todos os anteriores e posteriores. Ainda escuto eles, mesmo neste exato momento, com uma puta dor de ouvido. Talvez causada pela quantidade de demência que foi cuspida em minha cavidade auricular. Gostei da voz. Orelhas, se você não entendeu. Não, eu acho que eu tinha entendido. Vocês são os meus podcasters favoritos, que se encaixam nas categorias de dementes, carecas, monobolas e inventadores de histórias que envolvem cachorros e tramelas. Então seria mancada da minha parte escutar os podcasts e não mandar um e-mail. Gostei muito do fato de que vocês fizeram podcasts curtos durante as férias, sem deixar os ouvintes sem nada. Porra, a gente é muito altruísta. Cara. É, a gente só pensa isso. Nos outros. O que você acha disso, Thay? Eu acho que tava no contrato. Invadimos o Fermata, tá lembra? Foi uma leitura muito melhor. Sim, né? A partir dali melhorou, né? Porque os caras viram como se faz. Né? Conheço podcasts maiores que não fariam isso e não se importariam, sim. É tipo verdade. O Fermata mesmo. Tipo Café com Porrada, por exemplo. Sim. Não vou me alongar porque vocês têm outros e-mails para ler. Mas só 60, então não é muito não. Tenho certeza disso. Mas, antes que eu me esqueça, queria fazer uma pergunta polêmica para um podcaster que é alvo de acusações relacionadas a cagar em latas. Tá vendo? Esse cara me entende, cara. Não me acusou, ele só comentou que eu sou um cara... Ela é um pouco complexa, mas acredito que você vai achar uma solução. Porque a mente de Wesley Zop é um labirinto irracional. Obrigado. O ano é 3015. Você anda sozinho pela superfície de um planeta desconhecido. Cansado dos encontros com vida local hostil que tentam impedir o seu progresso a cada quilômetro. No meio deste planeta deserto, você encontra um bar... O lugar parecia inabitável, mas quando você entra, é cegado por luzes roxas e ensurdecido por música alta o suficiente para desabilitar qualquer um. Cercado por uma multidão de seres dançantes, com formas longas de humanoides, a maior agressão para os seus sentidos neste lugar é uma música que era familiar para você, de uma banda do passado já esquecida. A letra tinha sido perdida durante as eras, mas você tinha uma vaga lembrança dela envolver um compadre e uma garrafa. O samba ela me disse ralar, o samba eu já vi ela quebrar. O samba ela me disse que ralar, o samba eu já vi ela quebrar. O samba ela gosta do ralar, rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar. O samba ela gosta do ralar, rala, me trocou pela garrafa, não aguentou de ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce. No canto do bar você encontra um ser cheio de buracos. Praticamente uma gosma redonda e verde com mais buracos que um opala depois de um tiroteio sentado perto de umas trufas. Ela te convida para um canto e antes que você diga algo, ela te arrasta pelo braço. Ao entrar pelas portas duplas, ela instantaneamente exige um pagamento de uma moeda desconhecida. Você não entende muito bem a situação. Andava fazendo tantos dias que esquecera como tais serviços funcionavam. Atrás das portas duplas haviam dois homens, armados até os dentes pelo que você conseguiria ver. Mesmo com a maior das proezas, não conseguiria desarmar eles, já que eles aparentam terem armas escondidas em cada canto do corpo. Você tenta argumentar que não carrega dinheiro, nem sabia onde estava indo para o começo de conversa, o que não deixou ela contente. A gosma se envolve em seus braços, lhe restringindo o movimento e diz: você vai fazer uma escolha. É agora, então. A voz dela tinha um tom hostil, lhe dando certeza de que aquilo não ia ser agradável. A gosma abre um buraco maior do que os que ela tinha em seu corpo. Grande o suficiente para caber 5 pessoas dentro. E de dela saem formas estranhas, cobertas em uma substância verde, mas vivas. As formas estranhas em questão são um grupo de 5 animais com aparência canina e um animal que algum dia bom poderia ser chamado de um cavalo depois de uma guerra nuclear. Tá, tudo bem. Ela explica a situação tão contente quanto alguém que ganhou na loteria. As regras que ela explicou seriam mais ou menos assim. Mas explique na emoção dela, como se você acabasse de ganhar na loteria. Você será grudado a uma dessas formas até o resto dos seus dias ou até que pague o débito. O grupo de 5 animais caninos irá lhe currar por 2 horas, dando intervalo de 30 minutos entre cada currada. Vale dizer também que são 5 ao mesmo tempo. Beleza. O animal remanescente de um cavalo irá lhe currar por 4 horas, dando intervalo de 2 horas entre cada currada. Tá, vai meio que intercalar com o outro, tá? Tudo bem. Vale lembrar que eles vieram de um ser inteligente. Portanto, possuem o intelecto da criadora, fazendo eles praticamente impossíveis de se livrar. Eles também possuem uma anatomia que não faz o menor sentido pra você. E, obviamente, como o Antônio Fagundes, eles têm que ser alimentados e só morrem depois de você. Tudo bem. Então você escolhe qual animal? Ah, então... Não, o cavalo. Tá escolhendo. Tá, tudo bem. É 2 horas, cara. Puta diferença. Isso durante a vida vai te fazer diferença, cara. Ele termina aqui. Acho que é justo dizer que minha experiência com escrever finalmente valeu a pena. Valeu, sim. Sigam engraçados como vocês são. Que tenho certeza que irão longe. Até mais. Pelo jeito, até 2015 você irá. Aliás, desculpa pelo e-mail grande. É pra compensar os 70 e poucos episódios que escutei sem mandar nenhum. Observação, cachorro não abre tramela. Isso é verdade. Eu acho que ele não escreveu isso não, ele tá inventando. Porra! Eu poderia estar inventando o próximo e-mail, porque é de... Valdermito! Grande Valdermito! É um mito, é um mito. É um mito, é. Assunto é e-mail para ler e-mail. Ah, não. De novo ele mandou de outro lugar. Olá, querido podcasters. Enviando este e-mail aqui é o Valderson Pereira dos Santos, mais conhecido como Valdermito! Eu moro em Porto Nacional, Tocantins, que é no Brasil. Este e-mail está igual ao meu podcast. Estou enviando quinzenalmente. E falando nisso, no próximo episódio do meu podcast, lembrando que isso não é um jabá, vai estar o Renan Cirilo. Não é um jabá, né? Não, beleza. Não, ainda não. Bem. Ainda mais que Renan Cirilo jamais faz jabás, né? É, ele não. É isso. Tem razão. Então ele está participando lá do Incrível Mundo de Valdermito. O Incrível Mundo de Valdermito. É o quadro, é o quadro. se o Renan Cirilo estiver ouvindo esse e-mail... E o meu episódio já foi postado, tudo bem. Eu aceito. Mas e se não? Não sei. Ainda tá. Mais que ele fala que está com preguiça de escrever o e-mail, então vai deixar o Google Tradutor escrever aqui daqui pra frente. Ótimo. Perfeito. É o que todos fazem. Melhor que seja em áudio. Então, nesse caso, eu não sou robô. Pesquise Valdermito Cast no seu agregador favorito. Ele fica mandando uns jequitinhos. Um subliminar. Mas isso no e-mail, né? Ainda não terminei. Tenho mais uma pergunta polêmica para o Wesley e os participantes desse humilde podcast. E os participantes? Mas os participantes do humilde podcast, que é o Fermata, né? Ah, então ela responde. Na minha história, que tinha uma preguiça em cima de um pé de acerola... E que ela mija. E daí eu comi acerola sem saber. Por que eu comi acerola? Essa é a pergunta. Ah, excelente. Não, ele complementa aqui. Porque eu simplesmente saí de casa pra comprar uma coisa, mas sem comer nada e sem beber café. Então a pergunta é: você comeria a acerola que faria o seu pênis ficar extremamente grosso e largo até completar 20 acerolas? Acho que 20 centímetros, né? Talvez. Provavelmente. Não. É uma medida que ele usa aí. Mas lembrando que você, com isso, vai ter alucinações de 3 dias vendo mulher bonita sendo feia. E seu pênis ficará numa situação parecida com uma couve-flor. Ou... Ah, isso é uma opção. É, tá. Beleza. Ir pro programa do Ratinho. Mandar o Carlos Massa Enfiaram seu mole cacete em você pra não dizer que essa história é verídica. Seu mole cacetete, imagina. É, não, tá escrito cacete. Então, tu prefere comer aí acerolas mijadas por preguiças que aumentam o seu pau. Em 20 acerolas. Certo. Só que seu pau vai ficar parecendo uma couve-flor. E você vai ver... Só uma observação. Vão dormir, você é DST, ô filha da puta! Isso não é por causa da acerola, né? Você conta que seu pau tá igual a couve-flor inchado pra tua mãe, falando que você comeu acerola. Mas todo mundo sabe que você tá comendo cu de mendigo, desgraçado. Pegou infecção no pau, o bicho abriu, esfurgou. Abriu, ah, foi uma acerola mijada que eu comi. Mas isso não faz, né? 20 acerolas eu comi. Ou você prefere ir pro programa do Ratinho, o cara enfiar o cacetete mole em você? Pô, eu queria saber a medida de uma acerola, cara, pra ter uma noção melhor, hein? Mas meu pau vai estar com couve-flor depois. Pô, eu não sei, cara. Não. É triste ter que escolher isso, cara. Mas você ir no programa do Ratinho pode te trazer fama. Pô, eu vou com a camisa lá do Chorume, ouço o Chorume, pá. Você pode explicar o que é podcast. Posso explicar, falando que é uma rádio novela. Você que é o definidor de podcast. Você que é referência. Eu que sou referência nessa explicação. Não, eu vou no Ratinho pelo Merchan. Agora aí, gostaria de fazer o convite. Você aceita, aliás, vocês aceitam, todos, até o Arnaldo, participar no episódio do meu podcast? Deixa aí, como fala, no mistério. Deixa no mistério. Mas não. A resposta é sim. tá bom. Mas deixa no mistério. Neste episódio, o Zop vai ser um mendigo. Ah, pra enfiar o pau de couve-flor dele em você. Ele fala até o próximo. Então, a gente... Só que tem um problema, né, Zop? A gente só participa de quem convida a gente, né? É, tem esse detalhe aí. Estamos fazendo isso agora, tá? A gente chegou a invadir os podcasts, assim, sim, mas... Sim. Quem nunca fez isso, cara? Mas aí vocês sabem que se começarem a fazer assim, ninguém vai... Vocês não vão participar em outro podcast. Ninguém vai chamar você. É verdade também. Então é melhor invadir, senão... Mas... Se bem que uma vez que a gente participar do... podcast do Valdermito! O Valdermito Cast! Todo mundo vai querer chamar a gente depois. É. Muito bem. Rodrigo Malta mandou um assunto aqui, é briga. Ah, é assim que tá o assunto, não? Sim. Não, vamos falar a verdade aqui. É assim. Ah, então tudo bem. Ou pode tá... Briga! Briga! Você não sabe a emoção do cara escrevendo. Sim. Tudo bem. Olá, Lameruxos do Lameruxo Sujo. Porra, mano, esse de brigas foi foda com PH. Pena que o Ganso não estava presente. Olha aí. Vou contar uma vez que entrei numa briga pra defender um amigo meu e acabei sendo o único que apanhou. Sempre azarado. Estávamos numa balada no barzinho chamado Swingers. Nada a ver com troca de casais. Uma pena, né? Seria melhor. No shopping Dom Pedro. Pô, seria melhor ainda. Era noite de tequila com aquelas minas tequileiras gostosas. Claro que enchemos a cara. Lógico, vai ficar vendo gostosa ali. Chegou aqui, caralho. Não. É que daí ela serve ali ó, na sua boca. Tá, né? O cara toda hora fica na fila lá pra tomar tequila, é isso? Ah, achei que você ficava bêbado aí. Nos... Pra não querer ver a mulher lá. Exato. Tem essa... Um amigo meu teve a brilhante ideia de pular o balcão e começar a servir as pessoas como se fosse um barman. Logicamente que não deu certo, foi pego pelo braço, meteram em cima, meteram embaixo, e um movimento ninja pegou uma garrafa de uísque e me entregou, escondi porcamente embaixo da camiseta. E ele saiu gritando com o braço torcido para trás pelo segurança. Pega esse aqui e eu pego o outro. Quando eu entendi o que era pra eu fazer com o outro segurança, me pegou pelo braço e me deu um murro no estômago. Onde se encontrava a garrafa. Nessa hora, fomos expulsos do barzinho com mais uns 3 caras que estavam conosco. Pensei, pelo menos não pagamos a conta. Já estava me sentindo no lucro. Foi quando meu amigo, que devia ter escondido uma garrafa no cu, tirou pra fora e comemorou como se fosse um troféu. Começamos a beber ali no estacionamento, aquele saquete em agosto de Vitória. Mas o segurança viu e correu atrás da gente e no desespero eu joguei a garrafa nele e tomei um outro soco. Mas dessa vez na cara. Menos mal, menos mal. Pensou em cima da onde tinha tomado já? Já pensou outro estômago. Puta dor. Quando os outros correram pra cima do segurança, vieram os outros e imobilizaram todos nós. Nos levaram pra fora do shopping, sendo que nossos carros estavam lá dentro. Tivemos que esperar amanhecer pra entrar, pagar o estacionamento e sair fora. Pra quem não desconfiou, o barman era o Zop. Mas não pagaram a conta. Não pagam, vamos expulsar. Genial, cara. Pega aquele amigo mais idiota, ele leva dois socos e você não paga uma conta. Bebendo tequila ainda, filha da puta. Já tá em R$700 essa conta, caralho. Ainda bem que não fomos expulsos. Nossa, dois socos saiu de puta. Quem dera eu poder ir nos lugares. Não, hoje eu não vou pagar, me dá dois socos. Paga com dois socos aqui pra mim. Paga dois socos, mas não me dá naquele idiota ali. Ele também fala aqui sobre o outro episódio de apelidos, ele fala, excelente episódio, e o tio Ganso foi engraçado também. Ah, sim, sim. Vocês falaram sobre apelidos injustos ou errados? Eu fui vítima duas vezes disso. Quando eu estava no pré, minha mãe, assim como as outras mães, iam buscar os filhos. Na década de 80 era diferente de hoje, que as mães nem estacionam. O moleque entra pelo vidro aberto, vai com as perninhas. É o pequeno Miss Sunshine que eles têm que subir na van em movimento. Naquela época, algumas mães iam a pé, pode acreditar. E as que iam nos buscar de carro estacionavam, desciam e ficavam conversando. Sendo assim, certa vez minha mãe falou que ia fazer uma festinha de aniversário pra mim. E entre uma receita e outra, ela menciona bife a rolê. Um amigo meu escutou e me apelidou de Bambolê. Toda vez. Fiquei com esse apelido até o ginásio. Então até a oitava série ele era o Bambolê. Tá bem, não sabia se fosse disso, eu, cara. Amigo dele, ia falar bife a rolão. Qualquer coisa. Acho que o moleque entendeu. Bife a rolada. Ele não entendia o que era bife a rolê. Falava Bambolê, né? Vai saber o que é. Outra vez foi quando eu estava atendendo uma cliente no balcão e a recepcionista entendeu que eu disse praga ao invés de placa e contou para todo mundo da assistência técnica. Meu apelido ficou sendo praga. Ficou mesmo. Mas vou entregar alguns apelidos aqui também. Tinha um cara que trabalhava comigo que tinha pelo na testa e apelidamos ele de testa de pelo. A gente falava em castelhano também, que era o testeta de la pelega. É. Já que tinha também o boca de pelo lá também, que exato. Foi o que se relacionou com a meretriz. Com a meretriz. Tinha também o Lampião, que uma vez estava na balada com a gente, arranjou uma briga, foi até o carro e pegou um revólver e ficou atirando pra cima. Foi isso mesmo. Esses eram os amigos de Wesley Zop. Eu tô com medo. Isso foi ali no canto, em Nova Odessa, pra quem não sabe. Tinha o Zop com o apelido de pastor, que ficava falando e passando trote na própria empresa que trabalhávamos com voz de velho. É, eu imitava o Arnaldo na época. Tinha a Mãozinha, que era a irmã do chefe, dona da maior mão que existe. Não, é assustador. Saudade, Fiosterra. O Fiosterra daquele lá. Aquilo é o para-raio inteiro, né, não, Fiosterra? Tinha na empresa também três Giseles e para diferenciar colocamos alguns apelidos. Uma chamava Gisele Simone, o apelido era Simone. Não era apelido, então. Mas não chamava de Gisele, tá. Né? A outra tinha uma cara mais de caipirona, então era Giselda. Exato. E outra que era grande e gorda, o apelido era Giselona. Vocês são os filhos da puta. Mas chamava na cara dela. Falava, e aí, Giselona, ô, Giselona, porque você é grande e gorda. Você não dá um motivo, né? O engraçado é que nenhuma delas ficou com o nome Gisele. Abraços, muito bem. A Giselona poderia ter ficado Gisele, né? Sim. Já que tava diferenciada. Giselaça, né? Giselaça, Giselarga. O próximo e-mail de Paulinho Siqueira, do CoachCast. Ah, bicho. O assunto é aquele de apelidos. Olá, pessoal. Meu nome é Paulinho Siqueira e sou host, produtor, tradutor, intérprete do podcast CoachCast Brasil. Mas como não pode jabá aqui, só quero dizer que aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas também o que você precisa ouvir. E de uma maneira que nunca ouviu antes. É isso, ele falou um pouco do Chorume também, parece que eu escutei a descrição do Chorume. Exato, acho que é isso que ele tá falando mesmo. Provavelmente. Como sempre, vocês estão muito bem em vosso programa, obrigado. Saudade, Paulinho. É verdade. Lembra quando a gente recebia convidados estilo Paulinho? Sim, pô. Melhor fase do Chorume, né? É. Agora só. Agora só vem de podcasts menores aí. Esse de apelidos me levou a uma viagem no tempo e me lembrou quando eu estava na quinta série e meu nariz começou a tomar essa forma parruda. E como Muppet Babies passava na TV, o meu apelido ficou como Gonzo. O Gonzo era legal. É, passado um tempo, cresci. O nariz também. Passei por traumas e comas. Mas me lembro de um apelido que me deram na faculdade. Nariz? Não. Eu ia arriscar isso. Esse era o do colégio técnico em que me chamavam pelo nome. E outros abaixavam só pra zoar e ainda derrubavam cadeira. Ah, sim. Alguém chama, ele virava, dele, virava e os outros caíam. Boa, mano. O da faculdade era um apelido saudosista que remetia a desenhos que assistíamos da tia Hanna-Barbera. Tutuba, do desenho Tutubarão. Porra. E sim, meu nariz era barbatana. Mas sempre, como foi falado, pra sair de um estigma de um apelido, ou você provoca outro... Ou você coloca apelido em alguém. Não, não falei não perde, você não perde o apelido, mas você se sente melhor consigo mesmo. Ah, tá, aí sim. Igual, na faculdade, uma vez, o que, que aconteceu? Apelidei um cara de câncer do cu. É verdade. E daí... Mas tem explicação? É porque ele tinha câncer no cu? É, uma boa, apelido pra quem tem câncer no cu. Apelido do cara era câncer no cu, filha da mas puta. Mas tem que ter motivo, ô caralho. Então o que, que ele fez? Ele apelidou outra pessoa quando um bicho de câncer no cu, entendeu? Então ele não ficou mais conhecido como câncer no cu. Então acabou sendo um termo pra bicho, né? Ah, o câncer no cu. Eu coloquei apelido em um senhor que trabalhava na faculdade. Era o Bedel, inspetor de alunos. Bedel, o cara é velho. Bedel. Não, então, Bedel, o cara é velho pra caralho. E eu trabalhava lá também como técnico de computadores. E esse senhor possui uma doença chamada vitiligo. O seu apelido, que o Paulinho colocou, Dálmata, que faz tá claro. Coach, uma pessoa do bem, colocou de colorido. Eu sei que era Dálmata. Abraços do coach da mente, Paulinho, que mandou do seu Type aplicativo. Type? Type app. Essa foi a leitura de e-mails do podcast Chorume, uma leitura rápida e sucinta, rápida, inocente, né? Aprendeu, tá? Como você faz? Eu vi você anotando a todo momento. Tava assim, anotando entre o que não fazer. Uhum. Então, chegado o momento dele brilhar, Gabriel Asmar. Não, não tá aqui. Mas então, Anderson Negão, você como substituto de Gabriel Asmar, não tá participando desse podcast. Sempre substituto. Não é convidado, convidado é Thay. Exato. Convidado é mais importante que substituto. Porra, por favor. Nem se compara. Eu sou professor convidado de uma faculdade. Agora eu sou professor substituto. Ah. Todo mundo odeia, cara. Você como substituto de Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje, negão? O tema de hoje é putaria na mitologia grega. Ah, filha das puta. Então hoje é o dia que a gente vai fazer o quê? Se masturbar falando de mitologia, assim. Quem nunca fez isso, cara? Tem outro jeito de falar de mitologia? Tem outro jeito de se masturbar? Não sei. Tomara que não, porque senão eu tô fazendo errado. Se tem, eu não conheço. Então fiquem aí e presenciem esse episódio que promete ser mitológico e, por que não dizer, puteiro também. Marry that girl. Que cheiro de lixo! São um conjunto de contos que as pessoas utilizam para explicar alguma coisa. O que separa a mitologia de uma história é a quantidade de pessoas que acreditam naquilo. Então, a mitologia grega, considerada mitologia, porque por um período os gregos antigos acreditaram então nesses contos. Por isso que é considerada uma mitologia, e Branca de Neve não é mitologia porra nenhuma, filha da puta. Risca da sua pauta aí. Era o que eu trouxe. Não, então é, não tem o que falar. Então existe essa diferença aí. Então. Eu tinha uma outra definição de mitologia. Legal. Então depois eu conto num dia. Eu mando e-mail. Não, agora que você participa de outros podcasts, eu falo lá. Obrigado. E queria então ressaltar algumas coisas aqui, só pra via de regra. Por favor. Vamos evitar uma mitologia da podosfera, que é a famosa bola de carne sendo mostrada nas academias. Porra, agora fodeu de vez. Uma história pra contar. Ô galera, falou aí. Uma história que tem tomadas em Tereza. Filha da puta, encaixa essa história em todo podcast, qualquer temática. Esse dia participou de um podcast de religião, ele falou, sabe que tem que ter fé, né, gente? A pessoa falou, ah, é importante. O momento que eu tive que ter fé na vida foi quando minha bola apareceu na academia para as outras pessoas verem. Ele ia participar do Fermata, claro que excluíram esse episódio, até ela pode até confirmar aqui. A gente excluiu. Tava falando sobre música, MPB e tal, ele falou, o difícil é aquelas músicas de academia. E quando você tá na bicicleta, sua bola aparece e tal. Ele puxa de alguma forma. Sim, mas, cara, sim. Tem outra história pra contar? Um de astronomia que ele participou. Esse eu não sabia. Ele falou, você já, acho que Psycast que ele participou. Falou lá, mas sabia que os astros ficam suspensos lá, semelhante a uma bola quando você tá na bicicleta geométrica, ela cai. Isso nunca aconteceu com vocês, comigo já. Entendeu? Então ele fica, não importa o tema. Ele vai ele encaixar. E essa porra dessa história. Esse então a gente bosta encaixa essa história em qualquer lugar, porque consegue encaixar a bola dentro da... Eu encaixo a bola onde precisar. Ele encaixa a história, mas a bola ele não põe dentro da porta. Na bermudinha não consegue encaixar a bola. Filha da puta. Passa um silver tape nessa bola, caralho. Uma fita isolante pra ninguém perceber aí a tonalidade. Eu conseguiria se fosse possível, tá? O boludo! Não, é que o silver tape tem que dar aquela esquentada com o isqueiro, sabe? Pra grudar melhor. Por isso que ele revida. Não é que ele rendido, passa o isqueiro, né? Direto sem o silver tape. Não, é boludo porque é rendido, né? Desceu a cachumba. Quando... mas é boludo, cara. E é boludo por não tem. Só dei explicação, você é o quê? Caralho. Você é o antidoping da bolícia. Eu quero só explicar. Ai. A origem. Sommelier de bola. Nessa bola. Posso negar. Né? O Wesley é daquele tipo que a mina fala pra ele, não, meu ex-namorado tinha 30 centímetros de pau. Ele falou, não, mas deve ter alguma coisa aí. Isso é normal. Não. Ah, tomando injeção pra aumentar o pau até eu. Ai, tá comendo pitanga. Ah, acerola. Acerola. Acerola mijada. Porque a amônia dá mais... Dá um efeito aí com a vitamina C. Você pode até confirmar isso. Né? O negão que entende de química, né? Tendo pra caralho. Química das bolas. Então, como Wesley Zop é um merda... Sim, eu quero falar isso todo episódio, sim. Obrigado, aliás. É um mantra que eu repito aqui. Vamos passar pra Itainê, porque o Wesley Zop é um merda, então. Você já tinha dito. Você concorda, Anderson, eu concordo. Que o Wesley Zop é um bosta. Merda? Bosta não, merda. Fala, Itainê, pra você ver como ele é legal. Deixa eu ver. Wesley Zop é um merda. Nossa! Faz bem, não faz? Acho que... Então, por bem. Favor, comece aí com o que você trouxe pra gente. Ah, então, na mitologia... Todas as mitologias têm um conto de criação, né? Como as coisas começaram. Todo tipo de mitologia tem esse conto. Então, na mitologia grega tem a história de que o caos fez tudo. E daí, do nada, o caos decidiu que tinha que ter o céu e a terra. A Gaia e o Urano. Aí a Gaia era esposa do Urano, só que a Gaia ficava embaixo, o Urano em cima, ele não saía de cima e tava papai e mamãe, né? Sempre. Não dava uma inovada, né, cara? É, pô, não dava aquele, né? É, Uranão também, né, cara? Ele também, Gaia também, ele queria um fio terra, né, ali ela contribuía, cara. Só que, talvez ela tenha inventado o fio terra, né? Porque ela é Gaia. Ela que inventou. Exato. Na época chamava fio Gaia, filos Gaia. Vamos mandar um filos Gaia aqui. Filos Gaia. Mas tudo bem. Mas Urano, além de marido, se não me engano, era filho de Gaia, não era? Ah, é, tem essa. Que é esse detalhe. Mas aí, então, eles estavam lá, né, no rally rola, aí a Gaia tava cansada já, porque tava chato. Só ela embaixo? Mas acho que o Urano também cansou mais, também. Acho que sim. Porque passivo, cara, é mais fácil. Passivo até essa cobrança, né? Você pode cobrar. Essa cobrança. Ai, Urano, de novo, ai. De novo desse jeito, Urano. Você em cima e eu embaixo. Porra, é o que a nossa estrutura permite. Você é de novo. Ah, cara, essa bela história de estrutura. Porra. Feliz tá o pessoal da mitologia nórdica lá, cara. Odin, martelão, filha da puta, Thor. Caolho, cara, porra, no gelo. Agora que não, esse calor intenso, que filha da puta. E aí, daí eles estavam lá? Então, aí começou a gerar filhos na barriga de Gaia e começou a ter os titãs. Eles eram gigantes. Titãs são como... Do Arnaldo Antunes, não? É uma banda, é uma banda. É uma banda antiga já, então, mesmo. É bem antiga essa banda. Mais antiga do que eu pensei. Mas os titãs eram deuses também, né? É. Deuses da música. Mas uma outra categoria de deuses. Então. É porque tem os gigantes, que é a primeira geração, que é a Gaia e tal. Aí tem os titãs e depois os filhos do titã são os deuses, sim, que a gente conhece. É que dá a impressão, quando você fala titã, que ele é uma categoria abaixo dos deuses. Na mitologia grega, não. É acima. Eles são acima ou equiparável, no mínimo, né? Mas continue, por favor. E aí, a história, alguns contos da mitologia contam que o Cronos estava na barriga da mãe dele. E aí ele pegou e ficou muito puto com essa situação que o pai dele não saía em cima da mãe dele. Queria... Ela já tá grávida, filha da puta! Toda vez eu tenho só um pau aqui! Você quer me cutucando? Tudo tem seu tempo, meu Cronos! Dá um tempo, meu Cronos, velho! E aí ele teve a brilhante ideia de capar o pai dele. E jogar fora. Vou falar uma coisa, Thaís. Isso daí nunca é uma brilhante ideia quando se fala de capar alguém. Mas nem um cachorro. Não é uma brilhante ideia. Nem uma formiga. Pisa na cabeça, mas não mata de uma vez. E aí, ele capa, então, o Urano? Capou o pai dele e tacou a geba no mar. É o que normalmente as pessoas falam. É, assim. Normal. É o que o negão fez com a bola dele. Mas tudo bem. E aí a mitologia conta que o mar e os magma e a espuma então, quando o Wesley Zop mergulha no mar de boca aberta, ele gosta de sentir o sal no céu da boca. Ele não é bem conhece, sal. Ele conhece. Não é bem sal, então. Então é smegma, então. Que ele tá que é. Mas smegma de Urano. De Urano. Boa, né? Qualquer smegma. É verdade. E no Urano também. Acaba indo, pai. Tá? Acaba indo. Em Uranus, em Uranus. Fez com que o tão. E aí essa zona toda, essa mistura, deu origem a Afrodite. Mas o Cronos era filha da putinha também, não era só capador, não. Porque o cara capou o pai dentro da barriga da mãe. Mas o Cronos... Isso que é filha da puta. O Cronos, cara, tem problemas psicológicos, se você analisar. Claro que tem, cara. Quem que capa um pai dentro da barriga da mãe? Porque ele tinha... Quem que era... quem que ele mandava pra dentro ali? Quem que ele encaçapava ali? É, acho isso. É. Sei lá, tinha a porra lá. A mãe de Zeus, sim. Isso. E só que o que que acontecia? Ele ia lá, engravidava e ia lá e comia os filhotes, filha da puta, cara. Por quê? Nascia. Você não quer ter que criar. Não. Isso é peso na consciência. Ele falou assim, esses filha da puta vai me capar. Eu conheço como eu sou. Nossa. É, cara. Daí, só que quando nasceu Zeus, o que que a Réia viu? Falou, pô, esse cara é Zeus. Esse cara é Zeus. Esse cara aqui é Zeus. É. Mas já viu que... Eu nem li ali, né? Tá. Eu sou Zeus. Só que em vez dela dar o Zeus pro Cronos comer, o que que ela fez? Ela enrolou um monte de pedra e deu pro Cronos comer. Ele falou, porra, meio duro esse bebê, hein? Musculoso, né? E daí ela foi lá e... deixou os Zeus pra ser criado por pela alguém. Vida, pela vida e pelo sol. É que tem várias opções da mitologia de quem criou os Zeus nesse período. Mas você sabe que Cronos era um grande filho da puta, como vocês já tinham comentado. E o que capou o pai? Mas filho da puta, filho da puta é também. Porque Zeus, ele é o maior filho da puta da história da mitologia grega. Sim. Daí o Zeus cresceu e depois vai lá e ele destrona o pai. Ele teve o avô capado, cara. Ele tá defendendo o avô. Tudo bem. E quando ele destrona o Cronos, todos os irmãos dele que tinham sido engolidos, eles estavam vivos ainda. E daí eles retornam. Porque afinal, né? São deuses, né? É, afinal são deuses, exatamente. E aí é isso aí. E Zeus, vai aí ser o deus do Olimpo aí, fodão. O putão. O putão. Mr. Catra. Mr. Catra não é ninguém, cara. Mas lembrando que as mitologias, então, elas serviam pra explicar alguma coisa e eles faziam deuses, referências completamente normais aí pra explicar situações. Então, essas putarias eram comuns na Grécia Antiga, não tinha... Então, isso daí eles colocavam deuses... suscetíveis a erros, vamos dizer assim, ou a felicidade. Suscetíveis é foda, porque não é. Não é erro. Entendeu? Não, tudo bem, calma. É filha da puta. Exato. Tipo, melhor do que coisas absurdas do que. Sei lá, o homem surgiu do barro, por exemplo. Coisa que não dá pra acreditar, que é muito absurdo. É mais divertido. Mais divertido a mitologia grega. É mais divertido. Não tem como negar. Primeiro fio terra da humanidade foi Deus fazendo o cu de Adão. Aqui, ó. Mas não sei, né, cara? Porque quando você molda um barro, como que vai ter que ser? Isso aí, ué. Vou fazer coisas mais plausíveis, né? Falar de coisa por favor. Então você tá falando que Zeus é filha da puta, né, Wesley Zob? Continue. Zeus tenha piedade da sua alma. Que Zeus, além disso, começa a filha da putice dele quando? Quando ele começa a comer as irmãs. Porque o cara que come as irmãs, você vê que esse cara não tem dignidade. Tudo tem que ter limite, cara. Você tem que ter limite na sua vida. Sim. Não, come a irmã, que é a Hera, depois ele come a outra irmã lá, Demetra. Mas não ele só quer... isso, a Hera ele toma como esposa. Uhum. É, alguém se assume, né? Irmã dele. Alguém tem esposa. Que assumir, né? Só que não foi uma boa escolha. Ele pegou a mais raivosa, né? Não, ele pegou a mais ciumenta. A mais ciumentona. A mais cascuda. A mais cascuda. Mas... Então era irmã dele, a Hera... E ele assume ela como esposa, só que ela é insana. Assume como esposa porque ela deve ter exigido, né? Você me comeu, agora vai casar. Acho que você já deve ter ouvido isso. Nunca ouvi. Você sai antes da pessoa acordar, né? Cloriforme é pra isso, cara. Aprenda. E a Hera, então, ela vai fazer um inferno da vida de Zeus, cara. Porra, porque ela é muito ciumenta. Só que Mas Zeus... ele faz por merecer. Zeus tem a vida dele, só que o pênis dele tem outra vida, parece. Ele não tá preocupado com nada. É até o que Zeus deve falar pra Hera. Meu pau tem a vida dele. E isso faz com que Zeus, em alguns momentos, ele vá disfarçadamente comer as pessoas pra Hera não perceber. É isso que eu chamo de filha da puta. Porque ele poderia muito bem ir como Zeus, cara. Imagina a pessoa... Não, puta gabarito! Não, já pensou? Não, porra. Então, caralho. Bate na porta. Porra, eu sou Zeus. Vim aqui pra comer sua mulher hoje. Não, o cara falou, seja à vontade. Porra, Zeus! Tu quer me comer também? Vamos nele, cara. Mas nada de capar aqui hoje. Eu sei como funciona a sua família. Eu sei do seu pai, cara. Sua família é meio perturbada, hein? Mas minha mulher tá ali no quarto, você seja à vontade. E daí tem uma história na mitologia de Leda. Então Leda era uma esposa de um rei. E Tíndaro. E Zeus viu essa bela mulher, Leda. E o que Zeus pensa? O que você pensa quando você vê uma bela mulher? Quero comê-la. Mas, não, segundo o seu curso... Não, por mais que você não coma, é, você quer, né? É, sim. E daí Zeus, vendo isso, falou, quero comer Leda. Só que sou Zeus. Sou foda, na cama eu esculado. Só que ele não poderia comer ela como Zeus. Porque senão seria muito fácil. Não é muito fácil. Porque senão ela ia perceber, pô. Não, eu sei, mas ele podia se camuflar, qualquer coisa. Sei, pintar um bigode falso. Aquele óculos que vem com o nariz de bigode. Mas não, os deuses pensam diferente. O que, que ele falou? Vou me disfarçar de cisne. Não, mas daí, a mulher tem que ser zoófila. Não. É Zeus, cara. Tá duvidando das sábias palavras de Zeus, cara? Claro que não. Você acha que o sex appeal dele não é? Ele com um cisnão, né? Então, o que acontece? Essa mulher estava sendo atacada por uma águia, e todo mundo já sabe o que acontece com Prometeus, né, pô? Então, águias na Grécia Antiga. Dá medo! Dá medo! Deixa meu fígado aqui, caralho! De novo, filha da puta! Então, o que que acontece? Ela tava sendo atacada por uma águia, Zeus se disfarça, então ele se transforma em um cisnão, ou sei lá, só coloca uma touca de cisne e vai lá, salva ela da águia, porque todo mundo sabe que cisnes. São mais fortes que águias. E são o predador direto da águia. Exato. Sim. E daí, como a Leda vai agradecer a um cisnão que salvou ela? Porra. Dando pra ele. obviamente. Isso daí é uma lição de coaching para o nosso ouvinte que quer comer alguém. Seja um cisne. Salve ela de alguma águia. Primeiro seja um cisne. Sinta o cisne dentro de você. Seja o cisne. Então vai lá, ele vai lá e... come ela. Agora eu não sei se ele enfia a cabeça de cisne. Não, a cloaca, né? Esfregada de cloaca. Na verdade, ela, o sexo é ela dando dedada no cu na de cloaca. Zeus ali na cloaca. E daí eles dão aquela trepadinha, então, básica, sei lá, 9 horas seguidas. Que é o normal do cisne. Batistar com cisne. É. Ela fica grávida. Aliás, fica grávida não, ela põe 2 ovos. Mas é isso que é o maior filho da puta de Deus, que ele se transforma num cisne, mas com o organismo de cisne. Não, não é isso, não é não. O filho da puta coloca aí num cisne com 23 cromossomos, desgraçado. Não, é isso que eu falo, ele é muito filho da puta, cara. Porque ele poderia ser um cisne estéreo. Não tem que engravidar como cisne ninguém. O cisne que usa camisinha. Qualquer coisa, caralho. Coloca a camisinha no bico e vai lá. E ela vai Mas como a camisinha é camisa de Vênus, daí já é outra mitologia. Também, então pode ser por isso. Verdade. Então é isso. Então os Zeus começa numa dessa aí. Disfarçando. O cisnão da galera. Não é da galera, não. Uma vez é cisne, ele não vai repetir. Mas o Zeus, ele tem uma tara. Ele várias vezes se transforma em animal pra dar uma funfada nas pessoas. Ele quer saber, cara, como que é o orgasmo dos animais, né? Ela é de animal. Ele foi testando. Ai, Zeus. Você tinha tocado no assunto de Prometeus? Não, eu não prometi nada. Ah, Deus! Entendeu? Você entendeu o que eu fiz? Sim, foi muito bom, cara. Você usou um trocadilho. Nossa, era um nome próprio. Você colocou verbo. Daí, eu verbalizei, meu irmão. Não, mas isso é pra gênios. Mas você devia fazer um podcast de humor. Ah, acho que não daria certo. Eu sou muito tímido. É possível que não. Ele faz o quê? Ele rouba o fogo do Olimpo e leva para os homens. Sim, e o Prometeus era um titã, não era? Era um titã. Era um titã. E como castigo, Zeus, muito bondoso, muito caridoso, sabendo que ele é um titã. Zeus é um lunático, né? O que ele faz? Amarra, de alguma forma, prende o Prometeus lá e, como castigo, ele tem o fígado comido todo dia por uma águia. Não foi isso. Como preste não? Atenção. Ele prende o Prometeus e fala, Prometeus, você tem uma pergunta polêmica. E com ele preso ali. Ele já você preso. Prefere que eu te cape? Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Oh, uma águia vai vir comer seu fígado todos os dias. Tá, é óbvio. É, ele vai escolher a águia. Exato. É uma que o fígado é regenerativo. Exato, pô. Então, mas só que tem uma pequena nuance aí. Eu sou um cara que como de tudo. Você tem dúvidas. Mas tenho dúvidas, porque nem todo mundo gosta de fígado. Nem todo mundo. Então, o castigo foi pra Prometeus ou pra águia? Porque ele já não gostava de águia. Já sabia. Águia então. Tentando comer leda ali. Então, ele, pô, eu vou castigar aquela águia. Junto, pô, a mente de Zeus é uma coisa. É, ele não é bondoso não, cara. Não, ele já castigou. A águia já tava presa ali. Falou, agora consegui pensar no seu castigo. Prometeus todo um dia oferecia um prato de carne diferente. Quando chegou com o fígado, ela, opa, fígado não pôde. Não, deu asco. Deu asco, né? Opa, já sei o que você vai fazer. Mas, Wesley, ó, pense bem. A questão é, a águia tinha que ir lá e comer o fígado. Sim. Ela não se alimentava todo dia. Não, todo dia, mas ela não se alimentava só de fígado. Oh. Depois ela podia sair dali e comer alguma outra coisa. Não, ela podia sair no McDonald's. Ela podia sair dali e vomitar, porque um fígado de um titã não é o tamanho de um fígado. Não, é só o tamanho de uma casa. Fígado, entendeu? Talvez, talvez. Então, ela tem que comer o fígado inteiro. Sim. Então ela tem que sair de lá, vomitar em o fígado, então, talvez. Exato. Daí, ah, não, então tudo bem. Mas, e outro, mas ainda é um castigo pra ela também. Não, pode ser, mas ela tá numa situação melhor. É. E outra, de fome, ela sabe que não vai morrer, pode largar o emprego. Ela não precisa, não, e não precisa nem ficar caçando nada. É, exato. Todo dia, 5 da tarde, opa, a vida dela tá mais fácil, cara. É. E você acha que o Prometeus foi um altruísta para os homens, então, não? Sacrificando o fígado dele todos os dias? Não. Pelo fogo? Ele não foi altruísta. Ele foi pego. Foi pego. Porque ele foi... O crime é ser pego, né? Ele fez isso pra irritar os deuses. É, então, mas... Entendeu? Beneficiando. Não, mas ele não falou, ah, vou beneficiar as pessoas. Ah, tá. E Zeus falou, ah, eu troco o fogo pelo seu fígado. Não, não, não foi bem isso, é verdade. É. E aí, Tainê Souza? Eu. Tailulu, o que mais você conta aí? É, você tava falando sobre que na Grécia era normal essas putarias na própria cultura, né? Sim. E aí tem o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Sim, sim, belo deus. Conheceu ele? Não, o Didi? Porra! Ah, sim. Quem não conhece o Didi? Então tinha as seguidoras de Dionísio, que eram as bacantes. É bacante porque na Roma... Porque são bacanas. É, também. Mas em Roma, o deus Dionísio chamava Baco. Sim. Então, tinha as bacantes que eram umas mulheres bem loucas, assim, que andavam peladas pela rua. Mas será que... Tá bebaça, né? Tem isso aí não, hoje em dia? Acho que não. É dos antigos, né? Tem mais. Coisa antiga. Esse mundo tá cada vez mais chato, né? E elas... Bom, elas cultuavam o deus Dionísio. Elas bebiam pra caramba. É, né? Por isso que andava pelada, né? Andava pelada. Ah, é, e faziam cânticos e faziam umas passeatas com... pênis enorme, assim. Oh, mas peraí, elas tinham pênis? Esse pênis era não, delas? Não. Eram chemales? Eram chemales? Eram tipo um... Um balão, um zeppelin de pênis. É. Mas não é bem um... Mas não imagina era... aquele desfile lá com balões, um pênisão, cara. É. Um pênis de Olinda. É. Pênis de Olimpo seria. Pênis de Olimpo. Então, e tinha as festas que eram cheias de orgia, e aí... Mas você tem certeza que não tem isso aí em algum lugar? Não, não existe mais isso. Não tem mais, não tem mais. Peraí, tem uma pergunta importante que ainda não foi feita. Eram umas gostosas? Cara, o cara é um deus, né? Ele vai escolher as gostosas. Acho pra ficar acompanhando. As gostosas pra ele, né? Que ele tá então. Bêbado, as, né? As bebum de peixado. Ele curtiu os negócios. É, ele sempre tava bêbado. Ele sempre tava bêbado. As mulheres cheirando a cirrose, aquele bafo de cirrose. Bafo de cirrose. Tá brabo o negócio. Bafo de cirrose. Aquela pele é meio amarelada da hepatite. Mas pelo menos cirrose, a águia não ia querer comer o filho. De águia, talvez. Talvez seja aí. Uma defesa contra águias, o maior perigo da mitologia aí. A Grécia antiga, o pessoal. Águia, filha da. Bom, bebe, pega a cirrose. Falando em águias, então, tenho mais pra falar. Sim, sim. De uma vez que, por exemplo, existia um jovem Mancebo. Bonitão, surfista. Surfista. Sim, andava lá nas praias. O relevo grego é totalmente recortado pelo mar. Sim. E aí, ele era, inclusive, ele tinha aquele tom de pele dourado, de tanto queimado bronze, sol, exato, assim, exato. Sim, sim. E quando ele suava, escorria aquele suor, ficava na pontinha do mamilo. E pingava. pingava na ponta da trolha. Pingava na trolha ou na coxa, que era dura. Ah, não tão dura quanto a trolha. Mas, claro. Mas a coxa era bem dura. Parecia uma rocha. Pra então, fazer uma rocha, entendeu? Existia esse jovem que era Ganímedes. Ganímedes, então, era um jovem bonito. Como já descrita, né? E Zeus, pô, Zeus não... Zeus... Ele se transforma em cara, comer Zeus, a mulher. Zeus não perdoa ninguém. Ele não tá preso a gêneros. Vamos lá dizer que Jesus perdoa Zeus, não. Então Zeus falou, porra, por que não ter Ganímedes aqui pra eu possuir o corpo dele, cara? Vamos pegar ele lá. Então um dia Ganímedes estava lá fazendo seus afazeres de grego, andando de toga ali, discutindo filosofia e política, democracia, república. Gregos fazem isso. Gregos fazem isso. Quebrando prato. Exato. Opa. Iogurtes. Dando beijos. Dando beijos gostosos e cremosos. Sim. E daí Zeus vendo essa habilidade de Ganímedes em beijar. Sim, sim. Zeus faz o quê? Ele se transforma numa aguiona. Pega o lance. Por que se transforma numa águia? Lembrando de novo que... Que ele tem raiva de águia. Não, mas ele sempre ele faz essas transformações porque tem medo da Hera perceber que ele tá interessado em outra pessoa. E daí ele vai lá em águia e sequestra o Ganímedes e leva pra morar no Olimpo junto com ele. Como um escravo sexual. Como escravo sexual, cara. Porra. Não, mas e por que ele se transforma na águia? Porque quem vê a águia levando o Ganímedes, vamos pensar. Uma águia. Porra, normal. Não, então não. A águia leva um por dia aqui. Não, foi Ganímedes. Não, mas a águia... Eu falei que Ganímedes tava dando bobeira aí, passando sem camisa. Não, mas ele se transforma em águia porque ele não gosta de águia. E quem vai chamar ele de baitola, não vai ninguém, é a águia. Não, e outra coisa, ele já não gosta de águia, faz isso pra difamar as águias. Porra, propaganda enganosa. Ah, o Zeus levou Ganímedes, não foi Zeus. Ele não gosta de águias, a gente viu, foi uma águia. Jamais se transformaria em águia. Ótimo álibi, mas as águias, de boa. As águias ali falam, não, tudo bem. O sindicato das águias estava todas... tentando impedir a outra águia de ficar comendo fígado lá, porque ela é alérgica a fígado. Esse sequestro, esse rapto de jovens era um hábito comum na Grécia. Quando se tinha um jovem sexualmente bonito, assim, era comum que senhores... de outra aldeia, gregos mais velhos, viessem, raptassem o cara, ficavam currando ele ali e depois devolviam, assim, com algum prêmio, alguma coisa assim, sei lá, um boi pra ser sacrificado, alguma coisa. Então, daí foi isso, Zeus virando uma guiona, ele gostava aí de virar animaizinhos, então, cremosos. Anderson Negão, imagina que você é Zeus, que animal você viraria pra comer o Wesley Zop? Pra comer umas exóticas? Acho que passa bem. Pra satisfazer ele, só uma anta. Né? E pra querer ficar com ele, uma anta. Muito bem pensado. Obrigado, você obrigado. É Zeus, você é Zeus? Vocês nunca viram os dois no mesmo lugar. Não, nunca vi mesmo. Mas Deus não faria um curso de como não comer ninguém. Mas o álibi. E o álibi? Porra, Anderson Negão é Deus. Eu tenho um curso aqui de não comer ninguém. Então faz todo mundo não comer ninguém pra você comer todo mundo. Pode ser também. Mas Zop, o que mais você tem aí? Não, você falou que Zeus foi atrás de Ganímedes. Você iria atrás de Ganímedes? Nessa descrição, talvez. Zeus, como estamos comentando aqui, é um grande filho da puta. Teve o pai da Dani, foi falar com o oráculo. O oráculo falou o que pra ele? Você vai ser morto pelo seu neto. E ele, como um sábio, um pai amoroso... Oh, ora... oráculo nunca dá uma notícia boa, né, cara? Tem notícia... Não, oráculo... Por que a pessoa vai no oráculo? ninguém! É. Não, então, daí o que que ele, como um pai bondoso, faz com a filha? Prende ela numa prisão. Coloca a ideia, assim, ela não vai ter filho nenhum, não vai ter neto. Isso me lembra da história do Boi Tufão. Para que... O cara do Boi Tufão então... foi um oráculo e aconteceu isso. Mas não foi uma prisão de bronze, né? Não. Que ele colocou. Então. Colocou a filha na prisão de bronze e Zeus... Mas por que de bronze? Era o que tinha ali no quintal? Acho que é uma coisa que fica mais forte, né? Ah, e outra, pelo menos fica bonito também, né? É, e o bronze não enferruja, né? E a filha dele tá ali, pô, uma joia. Deixei minha filha num lugar bonito. Um presente de 15 anos, uma prisão de bronze. Exato. Pera, deixa eu anotar isso daqui. Presente pra minha filha de 15 anos. Prisão de bronze, tá? E Zeus, vendo aquilo, pensou o quê? Challenge accept. Vou entrar nessa bronze. Eu sou Zeus, filha da puta. Isso aí não me prende não, caralho. Ele se transforma numa chuva dourada. Não é chuva dourada no pornô não, caralho. Tem certeza? Eu acho que não. Uma golden shower. É uma golden shower. Mas por que uma chuva dourada? Porque ele gosta. Combinava, cara, mais com a pele dele. Ele é Zeus. Na verdade, ele estava comum. Ele já estava bronzeado igual Ganímedes. É uma chuva de granizo pra Zeus, cara. Daí, como ele é um líquido dourado, ele entra na prisão, engravida a filha da puta. Mas faz um sexinho com um pênis de chuva dourado. Ah, lá ele se... pode se transformar em qualquer coisa depois que tá lá dentro, né, cara? Você acha que ele ia transar com líquido dourado? Ah, então ele vira um cisne, uma coisa um bem cisne, normal. Uma anta. Uma anta. Uma poça. Uma poça. Um pau de poça espera congelar e virar um pau duro. É, porque imagina, dourada, né, ainda... Daí ele chega e fala, calma, as coisas estão muito quentes aqui, a gente precisa esfriar pra dar uma endurecida aqui. E daí engravida ela, cara. E quem é que nasce? Quem? Perseu. Que mata a Medusa e o avô sem querer. Sem querer? É, ele mata a Medusa por querer. É, mas o avô por acidente. Então, né? O Perseu, ele vai ser um herói aí, né? Mas herói, mas matou o avô, né? O oráculo estava certo. A Medusa também, bem filha da putinha também, né? Ah, mas ela foi amaldiçoada, cara. Amaldiçoada, mas tá... E daí, cara? Mas tá bom, mas uma vez que você é amaldiçoado com alguma coisa, você fica com bronca daquela maldição que está em você. Você... Não, cara. Você foi... tenta... Se você foi amaldiçoado, cara, segue a sua vida. Mas você acha que ela teria como seguir a vida dela? Ah, cara? Sei lá, cara. Cabelos de cobra e... E faz todo mundo virar pedra. Sei lá, cara. Hoje em dia já inventaram tanto shampoo. Você acha que não, nenhum shampoo atenderia... pra cobra, né? Nenhum atenderia a Medusa, cara. É, hoje em dia, talvez. É, né? Então. Era só esperar algum tempo, cara. Não precisava. É, pra quem é eterno, o que que são... Exato. E aí? Agora morreu. E aí? Morreu, virou pedra olhando no espelho. E aí? É triste isso, né? Triste. Pensando bem. A Medusa, você tinha que olhar pra face dela ou olhar pros olhos? Eu não lembro. Eu acho que é pros olhos, né? Pros olhos. Mas o reflexo não tinha problema, né? E acho se que era você olhasse pros olhinhos da cobra? Não, da cobra não tem nada. Da cobrinha não tem nada. Eu acho que não. E se a cobrinha olhasse pros olhos da Medusa, assim, tipo... Acho que o veneno do escorpião não faz mal pra ele, né? Não sei. Tem a história do Édipo também, né? Sim. Que é uma clássica. É, sim. Por favor, nos abençoe com essa história. A história do Édipo é que tinha... Ele nasceu lá na família dele e ele recebeu... A família dele recebeu uma profecia de que ele ia matar a mãe dele. Oráculo. Quem, né? O oráculo. Tipo, o oráculo falou pros pais dele que ele ia matar o próprio pai, né? Uhum. E daí, por isso, o pai fez o quê? Abandonou o menino? Claro, cara. Abandonou o menino. Pá, foda-se esse moleque. Esse moleque vai me matar, mato antes. Vou jogar no meio das ovelhas aqui. Não, mas por que não matou? Por que não matou? Ué, você vai matar um menino, cara? É verdade, ô. E se o oráculo errou? Se o oráculo tá te zoando. Na hora que você mata, ele... Peraí, tava zoando. Não, eu vi a página errada. Ô, filha das putas. Mas aí, nisso ele não sabia, ele era um bebê. Aí um pastor de ovelhas estava passando, pegou ele para cuidar dele. Porque, coitado. Porque abandonaram, que ninguém abandonaram, quer. Deixaram. Tem uma criança jogada lá, cara. Você vai querer salvar. É. E aí o Édipo, ele queria descobrir quem ele era, queria descobrir a sua origem. Ele foi para onde? Pro oráculo. Quando ele foi pro oráculo, o oráculo disse para ele que o destino dele era matar o pai dele e... comer a mãe dele. Nossa. A pior previsão. O oráculo é uma pergunta polêmica. Você prefere Não, mas é, o oráculo escolhe pra você, que é o pior. É. Ele não faz a pergunta polêmica. Ele escolhe pra você. Você não tem opção. O que acontece é que ele fica um pouco assustado, ele não quer comer a mãe dele. Sim, sim. Ele não é igual Wesley Zola. Mas eu também não quero comer a mãe dele. De novo, não. Tem coisas que é uma vez só. Aí ele vai embora e começa a ser um andarilho. Porque, na verdade, o Édipo, ele fala assim, os caras vão falar, você vai matar seu pai, você é filha da puta, Édipo. Ele fala, não sou. E porque ele achava que o pai dele era o pastorzinho de ovelha lá. Então, nas andanças dele, ele foi encontrar um velho na rua, assim, numa encruzilhada. Um mendigo. Macumbeiro, né? Macumbeiro. Na encruzilhada, pô. Né? Um mendigo macumbeiro. Ele brigou com o cara e matou o cara e foi pra cidade de Tebas. Então, ele entra na cidade e uma esfinge, que era uma... Era um ser mitológico que... Sei lá, tinha diversão por ferrar a vida das pessoas. Como todos seres mitológicos. Sim. Menos eu. A frase clássica, decifra-me e te devoro-te. Acho que é. Porque ela fazia o que? Ela fazia uma adivinha. Faz adivinha. É. Se a pessoa não adivinha. O que é o que é? O que é o que é? Cai de pé e corre deitado. E engravida sua filha de 15 anos. Já caiu de paraquedas. Chuva dourada. Vai ser devorado. Vai devorado ali a esfinge com aquele pau de leão te traçando. E aí a esfinge faz a pergunta e ele acerta. Ele ter acertado salvou a vida dele e da cidade inteira. E aí quando ele chega na cidade, como as pessoas descobriram que ele fez isso, que ele salvou a cidade toda, ele recebe uma recompensa. Ele virou famoso. Sai nos jornais. É, muitos seguidores no Twitter. Ele lança um podcast. Um herói. Não, é de podcast. Ele lançou é de podcast ali. Um cast de coach. É. Né? E de o que é o que é e também. O que é o que é. Umas pegadinhas. Umas perguntinhas polêmicas. Mas deve ser muito chato ser esfinge, né? O cara vai, vou arrasar com essa cidade aqui, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer uma adivinha. O que é o que é? Deixa eu ver quem aparenta ser o mais burro aqui da cidade. Passa no Édipo ali. Você não tem inteligência, vem aqui. Só que o que é o que é dela é muito fácil. Eu acho que eu lembro do que é o que é dela. Era aquele o que é de quando tá de manhã, tem 4 pernas, de tarde tem 2 e de noite tem 3. Você sabe, Wesley, a resposta? É a vida da pessoa, cara. De manhã tem 4 pernas. Por quê? Tá acordando de 4. É. Não tá aguentando. Dá de 2. A tarde tem 2 pernas. Tem 2. Por quê? Por quê? Porque vai fazer em pezinho. Mas no segurando o colo. E a noite tem 3. A noite tem 3 por quê? Porque você tá... Comeu acerola. Você tá... Exatamente. Eu achava que era um verde bengala. Ah, oh, não! É uma bengala. É, acaba a cena. É isso aí. Aí ele ficou famoso, falou assim, chega mais, o nosso rei foi assassinado aí, ele, sei lá, se por um perdeu. Cara aí, por um cara aí. A gente não sabe o que aconteceu. E chega aí que você vai tomar a rainha como esposa, porque você é foda. Você é foda. Ele falou, pô, estou longe, não vou comer nunca minha mãe, cara. Porque achando que a mãezinha dele era... Era da ovelha. Era a ovelhinha que o pai, currava. O cara currava lá. O pai currava todo dia 5 horas. Exato. Da manhã. Exato. Pastorear. Exato. Aí... começa com 4 patos. Começa com 4 patos. Uns 15 anos depois, ele ali casado, né, com a dona Jocasta. Jocasta, tia Dodô. Tia Dodô. Tia Jocasta. Grande saudade. Jocasta. Irmã da Carmen, pra quem não sabe. Ela que faz bala de coco? Ela faz bala de coco. Ah, mas tem gosto de merda. Bala de... Ela não tem costume de lavar a mão. Bala de cocô. Entendi. Ah, então mas faz. Ela fala que é coco. É o corretor, é o corretor. Maldito corretor. Sempre comendo bala de coco. Todos meus aniversários com bala de merda. Então passou uns 15 anos assim, e a cidade dele, que ele era rei, começou a ter uma peste muito grande, tipo uma doença. Era uma que o... Dengue. Não, o pau ficava em forma de couve-flor lá. Ah, isso é foda. Isso é foda. É terrível. Essa daí só parece que foi essa cidade aí e uma de Tocantins, parece que é o único lugar que teve. Ele foi procurar a resposta onde? No lugar onde não se Bíblia. Procura. Onde você não vai. Onde você não pode ir. Na porra do oráculo. Nossa, ele não percebeu? Ninguém aprende. Não, a esfinge levou azar, cara. Que ela... Não tinha muita inteligência o Édipo, meu. O oráculo falou pra ele que pra consertar a cidade, ele tinha que descobrir o assassino do rei. Porque 15 anos depois ninguém nem lembrava do rei, né? Nem investigaram. Então... Quem quer saber? Matou o rei, virou rei. Matou o rei. Édipão assumiu, filho? Édipão? Édipão é o rei. Édipão da massa da galera. É, porra. Aí começaram a investigar. E quando ele matou aquele mendigo, e aí começaram a investigar, ele descobriu que era ele que tinha matado. Daí falou, meu Deus, isso tá acontecendo! Explosão mental em Édipo, cara, plot twist. E aí, perto disso, ele recebeu uma carta avisando que, do pai dele lá, de onde ele fugiu, avisando que ele não era filho legítimo, que ele era adotado. Eu não acredito! Daí ele falou, a carta dizia, Édipo, não tem como você ser filho entre mim e uma ovelha. Desculpe. A ciência grega avançou. Isso são coisas de Zeus. Exato. Aí ele vai juntando as peças e descobre que ele matou o pai dele e ele tá comendo a mãe dele há 15 anos. Oh, ah, é! Meu Deus, cara, não. Eu espero que a mãe seja uma gostosa. Pelo menos, no mínimo. Seu vagem. Equetrefe lunático. Caluniador. Vida torta, capetinha. Demônio. Demônio. Que demônio, demônio. Os ouvidos estão sangrando. Aí, no final da história, ele fura próprios olhos e começa a viver como mendigo. Tem que ser um tiro na cabeça. Não tem como sarar isso. Nossa, aí. Cara. Que trágico, cara. Que trágico. Fale, Wesley Zop. Que você Eu tenho uma de Zeus aqui. Lembrando que a gente estava falando de pessoas filhas da puta. Né? Sim. Daí tem um tal de Ixion. Ixion, todo mundo sabe que... Se você traduzir do grego, é talarico, filha da puta. Você estuda, né, pra se defender, né, não, sobre isso. Não, estudo. Saiba que isso aqui é talaricagem. Então vamos ver. Eu vou contar aqui. Não numa época muito distante da nossa, você tinha que pagar um dote pra você casar com alguém, certo? Ixion casou com a menina lá. E falou, não vou pagar porra nenhuma. Obrigado. Sou loucão. Eu sou vida caralho. Louca. Eu como de graça. Como de graça, caralho. Eu não pago nem buffet, vou pagar aqui essa feia do caralho. Não pago nem a luz pra dormir, caralho. Vou pagar a Giselona aqui, ó. Você tá louco? Daí chegou o pai dela, querendo a grana, né? Pô, você não pagou o dote, né? Lembra, né? Você tá comendo minha filha, né? Daí fez o quê? Tacou fogo no sogro, cara. Ele tá com fogo no tá, sogro. Tá, até aí normal. Aí é o desejo de todos. Né? Mas aí é obrigação. Mas a sociedade julga. Daí Zeus, com sua bondade, falou... Esse cara tá arrependido, eu vou acolhê-lo no Olimpo. Ixion? Isso. Daí Zeus falou... Ixion, venha para o Olimpo. Vem aqui do lado de Ganímedes. Vem aqui. Você tem que fazer um chupengole. Aí você fica... Você vai dar um fuga na Lula, vai. Faz um fuga da Lula, você tá livre, cara. Sim. Daí ele vivendo um lá no Olimpo. Um molegrão. Vivendo lá no Olimpo, Zeus percebe... Molha a folha de louro. Ele percebe o quê? Que ele tá pagando um pau pra Hera, né? Ele fala, mas que lazar. Ixion tá... Tá talaricando, né? Tá talaricando? Tá talaricando, porque já é amigo de Zeus. Não. Quando ele já é amigo... É amigo? É amigo. Não sei. O cara acolheu ele ali. Mano, foda-se, irmão. Não, é amigo de Zeus e tal. E faz o quê? Começa a se interessar por Hera. E pra Zeus isso não era permitido. Ele podia comer meio mundo. Mas disfarça, pelo menos, é o que ele pensa. Pelo menos disfarça aqui. E que se eu nem se transformou em animal, mas não era. Você vai querer comer minha mulher? Mas imagina a vida desgraçada de Hera também, né? Todo dia Zeus fala, hoje você vai me chamar de, sei lá, dragãozão. Ornitorrincão. Hoje eu sou o tamanduazão. Hoje eu sou o tamanduá. Mas daí ele vira tamanduá. É, então, exato. Porra, não tem como fazer um papai e mamãe. Comum, comum. Comum. Gaia e Urano. Que tal? Né? Os dois de, sei lá, humanoides. Vamos os dois de humanoides hoje. Porra. Mano, que comum. Não, e daí o que ele faz pra pegar o talarico? Ele faz uma nuvem em forma de Hera. Ele gosta de nuvens. Ele gosta de nuvens. Ele faz uma nuvem na forma de Hera ali e deixa ali, né? Então... Daí o que que o talarico vai lá? Mas era uma nuvem, nem parecia. Não, parecia. Era só uma nuvem. Uma nuvem em formato, não, com uma plaquinha do pessoal. Só a Hera. Só a Hera, talarico. E aí foi criada a boneca inflável. A gente sabe. É possível. Ele vai e come a nuvem. O Ixion come a nuvem. No vapor. Come no vapor. Só que, ó, a filha da putagem de Zeus, não é ele criar as coisas. Ele se vestir de nuvem. Não, é ele criar as coisas com organismo, cara. Porque a nuvem engravida e dá luz ao primeiro centauro. Ah, entendeu? Por isso você sabe a história. Exato, caralho. Não, mas isso... Oh, Ixion, tá. Foi provado que é um talarico. Imagina o trabalho de Zeus lá fazendo órgão, um útero de nuvem. Ele podia fazer só uma nuvem. Só uma nuvem. Né? É uma nuvem. É uma nuvem. Não, ele faz com o organismo, pra engravidar. Ah, mas porque ele queria que o cara fosse o quê? Pagasse pensão pro centauro. Sabe quanto um centauro come, cara? É, porra, mano. Queria prejudicar mesmo, cara. Cara, isso me lembra uma história, não é mitologia grega, mas é mitologia churume, essa daí. Posso contar ou não? Posso contar, tá aí, por favor. Vai fugir do tema. Manda lá. Sem fugir muito do... Existia um cara que andava de ônibus. E aí, o ônibus apertado na Grande São Paulo. E nesse ônibus entrou uma freira. E a freira foi ali, assim. E esse jovem, o quê? Ele tava em pé lá, segurando com as duas mãos na barra de cima do ônibus. E daí, segurando assim, na hora que a freira foi passar, ele dá aquela encoxada, mas bem encaixada na freira, sabe? Aquela que... Pá. Mas sem querer. Não, sem querer. Na inocência, o ônibus balançando, mas dá aquela... cremosidade, encaixa, assim. Encaixou. A feira na hora falou, ô, seu filho da puta, você é um canalha, um mequetrefe, bandido sem vergonha. Você é um encoxador. Encoxador, sou freira, esposa de Jesus, você abusando de mim, desgraçado, estupro, é bandido. Lixo, é bandido, lixo. Daí, porra, todo mundo ficou aquele silêncio constrangedor mediante o cerimonial. Mas já a pessoa julgando o cara, já, né? A pessoa julgando, a freira desce irritada porque ninguém fez nada, né? Mas o cara batido, imagina. Aquele velho, foi acidente. Você fica batido numa dessas, claro, quando você é acusado, claro, falsamente, né, cara? Sim. Daí ele chega, encosta perto do cobrador, o cobrador fala, calma, camarada, batendo no seu ombro, calma. Essa freira se faz de santinha aqui. Mas é uma puta, cara. Olha. Essa freira todo dia, aliás, toda quarta-feira, meia-noite, que é hoje, inclusive. Sim. Toda quarta-feira, meia-noite, o padre chega, bate três palmas da torre e a freira desce por uma corda. A corda do sino, imagina. A corda do sino. Sim. E dá o cu pro padre. Caralho. Não, não pode ser verdade. É verdade. Faça aí. Faz o teste. Se veste de padre. Sim. Vai lá, bate três palminhas hoje à meia-noite. Ela vai descer. Vai dar o cu pra você, cara. Daí você desvinga. Daí você humilha ela. Sim. Não, cara, porra. Meia-noite eu não faço obrigado, nada. Né? Obrigado, vou, tá, vou comer o cu da freira. Obrigado. Foi lá, se vestiu de padre. Bateu três palmas, a freira desceu. Levantou a sainha da freira e mandou. Levantou o hábito. Perdão. Sainha. Desculpa, eu não... Daí comeu o cu da freira com força ali, a freira gemia. Com vingança. Com vingança, com aquele sexo de vingança que você faz. Quando a pessoa, sei lá, deixa muito pelo no sabonete, você faz aquele sexo com vingança. Então ele fez lá, na hora que ele terminou, ele falou, toma, freira desgraçada. eu não sou o padre, não. Eu sou o cara que você humilhou no ônibus. Aí ela fala, tudo bem, eu também não sou a freira, sou o cobrador. Eu sou o cobrador, cara! Esse cara era Zeus! Cara. Agora, baseado nessa história de mitologia, eu sei que isso aí é uma mitologia, então, cara. Zeus era um cobrador de ouro. Você nunca sabe. Você nunca sabe quando o Zeus pode estar cobrando sua passagem no ônibus, cara. É, nossa, porra. Cara, eu vou ter pesadelo com isso, filha da puta. Agora existia também uma lenda, aí já na mitologia grega, existia uma história de uma mulher que se chamava Europa, cara. E Europa era uma mulher muito bonita. E aqui em Americana tem uma homenagem, fizeram um bairro com o nome de Jardim. Jardim Europa, Jardim por causa Europa, disso. Por causa dela. Acho que é a maior porção de terra que se chama Europa... Em homenagem a... Acho que é isso. Acho que é esse bairro aqui de Americana. É. É a maior homenagem. Na verdade, pensando em Gaia, é, né? É, por isso que tem tanta terra. E daí era uma mulher muito bonita. E Anderson Negão, o que Zeus faz com mulher? Com pessoas muito bonitas. O que ele pesa? Vou comer. Eu sou Zeus. Parece que eu já acordei Zeus. Parece que eu já acordei meio Zeus. Olhei pro sol e vi. Sou Zeus. O que que acontece? O que que Zeus fez? Qual a cantada de Zeus dessa vez? Não sei. Se transformou num tourão, né? Ah, hoje eu vou ser tourão. Então vai lá, mas Zebu, né? Ah, assim, tourão, tourão. Claro. Vai lá, se transforma num tourão, a mulher fala, nossa, que tourão, o que que faz quando você vê um touro desconhecido? E admirável. E admirável, o que que você faz? Com um pau enorme. Cê, eu ia falar cavalga, mas não é cavalo. Você é monstro. Toralga. Toralga. Então você ela toralgou e o que que Zeus fez? Levou ela até uma ilha, a ilha de Creta, e a tornou rainha, cara. Rainha de Creta. Rainha cretina. Sim, sim. E lá ele comeu ela várias vezes. Como touro, sendo touro, né? Conhecendo Zeus, talvez não só como touro, né? Tamanduá! Hoje eu vou ser um arara azul. Eu sou arara azul. Tubarão branco. Fora d'água. Hoje eu sou um anelídeo. Sou Zeus, posso ser o que eu quiser. Hoje eu sou um pepino do mar. Pepino do mar. Pô. Eu posso ser o que eu quiser, eu sou Zeus. Tá, ninguém tá questionando. Não, tá, faz aí, faz o seu aí. Tá pagando a pensão, se foda. É. Mas sabe que Zeus não é o único filho da puta do Olimpo, não. Não, não. Tem Wesley Zop também. Não, não. Tem uma mais ainda. Ah, é? Que é Afrodite. Afrodite. Afrodite, Afrodite é gostosa, né, não, cara? É. Como ela toda mulher gostosa é filha da puta, sim. Exato. E outra. Que mãe não acha uma filha bonita? Não existe. A minha mãe falou pra mim que eu sou mais ou menos bonito. Então imagina o quanto que existe de amor nesse título mãe. Sim, sim. Né? Não é? Então as mães acham as proles. As crias. As crias bonitas. Os restos de aborto. Sim, aqueles abortos mal sucedidos. Aquela gozada na cortina. É, que dá aquela limpada na chana depois. Mas acha bonito. Acha bonito. Uma vez que nasceu, é o que tem. Vai falar que é bonito. É, sim. Ó, eu fiz esse pão de queijo aqui, eu acho bonito, porque sim. Eu que fiz. Daí Mirra, a mãe de Mirra, que era uma moça muito formosa e gostosa. A mãe de Mirra? Ah, não, não, a Mirra. Ah, Mirra nasceu uma moça bonita. É, nasceu, daí a mãe falava, nossa. Semelhante a quem, você acha? Não. Não, não, a mãe, a semelhante a quem? Se ela... hoje fosse uma, sei lá, pessoa aí, seria semelhante tipo... a quem? Dercy? Não, não, mais gostosa. Tipo, Elza Soares. Maria Bethânia. Sim, sim. Mas, tipo, as gostosas, sabe? As gostosas de hoje. As meninas que estão surgindo. Essas meninas aí. Sim. Então, daí a mãe falava assim: nossa, olha que a minha filha é bonita. Falava pras vizinhas, falava pra todo mundo. Uma vez ela teve um erro. Minha filha é mais bonita que Afrodite. Blasfemou contra os deuses. Daí Afrodite falou: o quê, cara? Não faça isso. Eu sou a mais bonita de todos os lugares. Como que a sua filha pode ser mais bonita? O que que ela fez? Ela fez com que a filha tivesse um teso pelo pai. Ah, fez a filha virar demente! Teso pelo pai, não, cara! Só que o pai, ele não tava amaldiçoado de nada. Não. Não. Então o pai era um coitado. O pai não vai comer a filha. Não. Não, não em sã consciência, pelo menos. Não. A não ser lote nas tendências religiosas que ele falou. Mas aí é outra mitologia. Mas só que daí o que acontecia? Quando ela estava próxima ao pai, ela tinha aparência da mãe, cara. E claro que o pai fez o quê? O pai deu aquele bate-staca na filha, cara. Oh. Deu bate-staca na filha, daí depois que aconteceu o ato. Mas tava escurinho, não sabia que. É, escurinho, é meio-dia e tal. Daí, depois que acabou o ato, ele descobre que era a filha e não é a mulher dele. Ah. E daí a Mirra foge de casa, porque fala: nossa, não acredito que eu dei pro meu pai. Nossa. Foge e a Afrodite transforma ela numa árvore. Isso por causa de um erro. Não é erro. Por causa da mãe admirar a beleza da filha. Sim. Afrodite fudeu com a vida dessa menina. Não foi a Afrodite que fudeu com a vida. Não, foi o pai. Foi a mãe dela. Foi a mãe. Blasfemado, né? Então, naquela época, não blasfeme. Não era suscetível a erro, não. Não. Eles eram filhas da puta! Porque isso não se faz com as pessoas, cara. É. Pra encerrar, Wesley Zop, o que você trouxe aí pra gente? Eu trouxe... Mas antes, espere, é chegado o momento que todo ouvinte espera, é chegado o momento da pergunta polêmica. Não! O momento onde Tainê, de forma mitológica, mostrará sua demência, olhando aí no fundo dos nossos olhos. Sem nos transformar em pedra, por favor. Exato. Sem vir com Golden Shower pra cima de nós. Exato. E fará. De novo, não. Quase que não me repete. Agora eu tô de boca aberta, falando, por favor. Tainy, qual é a pergunta polêmica? Então a gente vai pra lá pro Olimpo. Olha, que da hora. Então é assim, ó. Tem... jantar à luz de velas? Ou não? Não, por enquanto. Não. Tá. Porque... só pra provocar Prometeus, né? Temos um fogo aqui, olha. Sim, aqui. E o prato de hoje é fígado. Zeus gostou muito de você, de vocês. Se apaixonou. Dos três? Gostou de cada um na hora de for responder. É, exato. Isso. Se apaixonou. Gostou de cada um do seu jeito. Ah, sim, pode ser. Deus ama seus filhos cada um de um jeito. Se transformou em um jumento. E deu uma... Era uma terça-tarde, então. Deu uma tungada. Deu uma tungada em nós, já? Já foi. Todo mundo. Chegou. Isso, escolha, né? Já tomou uma tungada. Já tomou. Okay. Já faz parte. A pergunta é, vai passar hipoglosa ou bepantol? Essa é a dúvida. Uma maisena. Uma pasta d'água comum. Vocês gostaram, mas era... Vocês gostaram. Vocês gostaram. É Zeus, né, pô? É Zeus, é. Ele só sabe tungar. É. Só por ser Zeus, só já... Só pela fama que já vai dar isso aí. Ah. Não. Oh, já pensou o parra chorou me explodir, os caras da tungada de Zeus. Os caras que foram comidos por Zeus. É. Porra, velho. Só que vocês foram burros suficientes pra postar no Twitter e a Hera descobriu. Nossa, é foda, hein, cara. Eu faço isso mesmo. Que foi retardado. Ó, Deus me tungando agora, com céu. Hashtag. Uma live, faz uma live. Comendo pastel. Por 4 horas. Então a Hera ficou puta, pra variar. E agora a gente tem... Vocês têm duas opções pra serem castigados. A Hera até tá boazinha. Tá boa. Nossa. Valeu, Hera. Obrigado, opções. Febrino. Por ter criado o Olimpo. E a Hera ser bondosa. Mas antes ela não era assim. Uau! Sangrou meu ouvido. Mind Exploder! English Kilton! Big Kilton. Vocês têm duas opções. Vocês preferem ser castigados se transformando num centauro com um pênis de 2 centímetros. Dobro, tá dobro. Centauro. Dobro. Centaurão, cara. Funcional. Funcional, oh. Importante. Mas vocês vão ter ereção uma vez por mês. Tá igual. Dobro. Tô rápido. E, não, e a única coisa que você vai poder comer é capim. Comer de o quê? O exemplo. Não, comer... Se alimentar através de capim. Assim, tá. Isso, essa é a primeira opção. Pra centauro é bom. É, meio cavalo, você tem os estômagos ali do centauro. Tá. Tudo bem. Nunca mais vai poder comer bacon. Mas a gente pode comer, talvez, o amigo do Gabriel, que tem apelido de capim. Pode ser isso. Pode ser. Mas por que capim? Porque ele tão magro, ele vira com o vento. Gênio! Gênio! Eu crio essas coisas na hora. Não tô nada. Puta, você é o rei, você é o repente da piada, cara. Ou ter uma jeba de 30 centímetros. Puta. Isso eu chamo de perna. Mas, ninguém dá uma jeba de 30 centímetros de graça, não. Você vai receber visita de uma águia que vai tirar meio centímetro por dia. Até ficar no zero ou cresce de novo? Meio centímetro por dia e em 2 meses acabou meu pau, caralho. Mas são 2 meses de alegria. É. Ela bicando meu pau, é alegria? Não, vai ser uma hora do dia. Não, mas vai tirar 30, um centímetro, mas pode ser. Tirar meio centímetro. É meio centímetro, mas sei lá, pode ser começar da lateralzinha, depois ir. É. Pode durar um pouco mais. Tudo bem. Porque vai durar. Vai durar um ano de pau, posso ter? Vai. Um ano de pau de 30 centímetros. E todo dia vai ter ereção. Tá, mas não vou comer ninguém. Não vai comer ninguém. Claro que vai. Se quiser. Pode, posso usar normal. Pode. É que essa visita da águia é independente de independente. Ela vai dar uma bicada. Ah, não, é que quando fala águia, eu sempre imagino que eu vou estar amarrado igual o Prometeus. Não. Ah, não, então. Não, eu tenho horário marcado. Pode comer até Prometeus, inclusive. É, pode ir lá, né? Tá amarrado. Né? Você já faz isso? Não com o Prometeus, mas com a sua prima Joana. Mas ela tá amarrada porque ela é louca. É. Não, eu viraria centauro. É, então. Eu não tô entendendo, o que o Wesley tá pensando? De pau, cara? Não, eu vou... Você acha que você tem mais de um ano de vida? Então, eu tô calculando. É, talvez eu... Aí vou ser obrigado a ter esse pau de 30 centímetros por causa da minha expectativa de vida. Eu escolho o centauro aí, porque, sei lá, cara, muito melhor. Eu vou viver intensamente esse ano, porque eu tenho garantia de que eu vou viver um ano. Sim. Não é bacon todo dia e passo na frente de vocês, centauro. Mas, como é bom comer bacon. Não, tudo bacon. Bem. Tô indo lá comer Prometeu. Tudo bem. Você tem sua vida. Eu vou ser um centaurão, cara. Tudo bem. Chegar mais rápido nos lugares. Posso comer eles. Não, mas se a gente quiser, não, né? Mas você com 2 centímetros de pau, você não tem confiança. Não. É uma tongada. Mas só porque eu sou passivo não quer dizer que eu não tenho confiança, não, cara. Não, não quer ser passivo. Isso daí é das épocas aí, cara. Agora a gente é liberdade, cara. É verdade. Tem essa, não. Meu corpo, minhas regras, cara. Tá certo. Não vai me amarrar pra me comer, não, desgraçado. E você, negão? Pra mim tá difícil, cara. Mas eu fico com o centauro. Fico centauro ali uma vez por mês. Quer saber? Eu vou dar pra você. Ah, agora sim. Agora sim. Vou dar pra esse filho da puta, Gebudo, não? Que acha que só porque tem um pintão ou para de carro no ponto de ônibus, as pessoas são obrigadas a dar pra pro desgraçado. É, acho que só porque tem pintão vai comer todo mundo. Mas já é um atrativo, é um cartão de visita diferente. Mas o pintão com a bicada lá sangrando, né? Você não vai falar o que você tem. Não, mas a pessoa vai ver e vai falar, porra, um band-aid, caralho. Não, bicada de uma águia, desgraçado. Tirou um centímetro da sua rola. Meio centímetro da sua rola. Você acha que vai um band-aid vai estancar? Você vai ter que dar ponta no da piroca, desgraçado. Não, não vou dar ponta que amanhã ela vai vir de novo, capaz de ficar no ponto. Do jeito que é desgraçado essa só águia. Fica sangrando de inteiro, e se você tiver uma ereção com o pau machucado, o sangue vai jogar, você não vai comer. Você passa aquela palmada no boxeador que pode sangrar, não, passa no pau. Não, não vem cansar, não, cara. Ah, eu tenho truque, cara. Tem um amigo farmacêutico que vem com tem um colírio bom pra sangramento no pau. É, tudo pra ele é colírio. Mas você também responde, Tainé. Você responde, Tainé. Ah, eu vou ficar com um pau de 30 centímetros. É claro, um pouco porra. Diferente, né? Fazer um pirocóptero. É, lógico. Eu quero ter a experiência de um pirocóptero. É diferente. Ai, Wesley, a opção demente, né? Sempre faz as piores escolhas, né, cara? Achando que vai comer alguém porque tem um pau de 30 centímetros que sangue diminui. Mas vou durar um ano ainda. Mas não vai comer ninguém, né? Não vai. Vocês verão. Vocês vão dando um pro outro lá. Eu tungar um cada lado. Vocês vão ver. Não, patai a gente dá. Não. Fica humilde. Agora, pra você nada, cara. Neca. Vocês não vai comer centauro, não. Nada de centauro pro senhor. Nada de centauro do seu cardápio. Daqui um ano, né? Que eu vou estar morto. Bem, chegamos ao fim de mais um podcast mitológico, só não tão mito quanto Walter Mito, mas mitológico mesmo assim. Falamos aí sobre as putarias de Zeus, seus fetiches sexuais em se transformar em animais. Tudo pra se passar despercebido pra esposa. Exato. Cara faz de tudo. Hein? Muito bem, outras coisas da putaria mitológica, eu acho que deu pra aprender bastante aí com os gregos assim. A gente aprendeu o quê? Não desista dos seus sonhos com Zeus e não consulte o oráculo. Exato. E nunca escolha um pau que sangra, também aprendemos isso. Eu vou pegar o toba do centauro pra ver o que vai acontecer. Muito bem, esse é o momento, Tainy, que você se despede. Diz que gostou de ter participado, que quer voltar. E a gente solta as amarras antes que o Wesley aí queira se aproveitar de você. Depois eu dou um jeito. Foi muito legal participar, apesar das amarras, apesar de estar apertando aqui. Mas... obrigada pelo convite. Não, na verdade não foi o convite, eu me convidei, mas... Obrigada por ter aceitado, então, o seu convite, seu autoconvite. Ela, vocês não querem gravar comigo? Né? A gente vê... Tô indo aí. Quando fala isso já na porta do estúdio, fala, entra aí. Exato. Vou fazer o quê? Né? O Gabriel é o único que tem coragem de ir embora, quando é assim. A gente fica meio envergonhado. Mas foi muito legal, muito obrigada. E espero... você quer gravar novamente com a gente? Ah, tá. Quero, claro. Não, quer o quê? Quer o quê? Tem que falar. Quero gravar novamente. Gravar novamente. Gravar novamente. Gravar novamente. Pode já solta os pais dela. Né? Já tá bom. Pode soltar, Arnaldo. E fala lá mais uma vez dos podcasts lá pro pessoal acessar. Quem não ouve? Eu acho que existe alguém que não ouve daí, né, cara? Todo mundo ouve. Tá pra nascer, né? Fala lá, o que temos lá? Temos Fermata falando de música. Fermata falando de música, depois de uma leitura de e-mails, que Sim. É melhor da podosfera. A leitura de e-mails é depois lá do tema. Tô sabendo legal. Observador Quântico tá lá. Observador Quântico e todos esses, o Fermata e o Observador Quântico estão www. Quem que fala www, né? Tá. Quem quiser falar, pode falar, não é proibido não. É culturanerdgeek.com.br, é um portal com vários outros podcasts, 52 podcasts a gente tem. Caramba. Quem dera o Chorume tivesse lá. E também estou no TPM Cast. Lá do portal Descolados, da família CC. Muito bem, obrigado, Tainy, por ter participado. Obrigado aí por se manter sã no meio de dementes como Wesley Anderson. Legal. Esse é o momento que você fala nossas redes sociais e dá seu tchau. Não, e fale do seu podcast. É, vou falar um pouquinho. Ah, aqui. Filha da... Não, fala sim. Tira na edição, Arnaldo. Deixa ele falar agora. Deixa eu falar. Vai que ele esquece. Vai que passa. Quando a coisa fica preta, crioulo, Blackcast. É, corta mesmo, Arnaldo. Não, gostei, corta. É. Ponto de corte. Que legal esse título de vocês. Então, Blackcast é um cast sobre cultura negra, racismo e zoar os brancos. Acessa lá facebook.com/blackcastpodcast. Porra! E um podcast sobre pilotos. Isso, sim, também. Sim. E sobre inglês também. Aula de inglês. A gente ensina um pouco. Ensina. E na conversação, né? Quem ainda não sabe, Black é com L. L de não, Lameiros. Com B, né? É com B, né? Também. Tem B, L, A, C, K. Olha só, tô letrando. E AST, porque a maioria escreve Blackcast. É que foi Blackcast. o jeito que você falou. É. Então é Blackcast. Blackcast, tudo Blackcast, junto. Blackcast. Então facebook.com/blackcastpodcast. Isso. Muito bem. Bem feliz. Curto. Então já que você já falou, quem vai falar nas redes sociais sou eu. Pode falar. Então lá, estamos nas redes sociais também, né, Wesley Zop? Estamos no Facebook, será? Estamos. facebook.com/lixodolixo. No Instagram também é Lixo do Lixo. Também é Lixo do Lixo. A gente posta sempre fotinhas que só vão pro Instagram, viu? É verdade. Então se você quer ver a cara, o Wesley Zop muda toda semana igual os Zeus, assim. Então, hoje eu vou tentar fazer uma cara de águia. vamos ver. Então você vê as fotinhas lá, de vez em quando a gente posta algumas bobagens lá também. Estamos também no Twitter, @néctardolixo. Caramba, a gente interage bastante lá no Twitter. Sim, sim. E também estamos no Telegram com o nosso grupo lindíssimo, é o grupo telegram.me/ouvinteslameruxos. Um grupo que, sei lá, só tem insanos naquela merda, né? Mais dementes que os integrantes que estão ouvindo. Exato. É muito bom, é muito então, bom. Então, porra, começou a aparecer gente lá que nem sabia o que era podcast. O negócio tá... Foi atrás do namorado. É, exato. Tá virando loucura aquilo ali, tá? Tá um oeste sem lei lá. Polícia Federal! Não entra lá não, Polícia Federal! Não tem nada que vocês queiram lá não! Tem nada ilegal, Polícia Federal! Muito bem, Wesley Zop, fale aí então os nossos outros contatos para o nosso ouvinte que quer teso. Então temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. Se o seu e-mail não foi lido aqui... Ele vai ser ainda. Será. Será lido. E se você... Ah, não vou mandar e-mail porque eu tô com frescurinha, porque já tem muito e-mail. Foda-se, irmão. Manda seu e-mail e vem pra cima, cara. Não, mas esse pessoa... Pega eu na saída, desgraçado. Se a pessoa não souber escrever, ela tem a opção do WhatsApp. Ah, que ela pode mandar um áudio. Pode mandar um áudio. Que é o DDD 19-99495-5485. Muito bem. Então é isso, foi uma delícia ter participado desse podcast com vocês. Essa orgia mitológica. Queria agradecer a presença de todos, o Wesley, Anderson, Tainê, vocês são lindos, não importa o que a tia Jocasta faça com vocês, viu? Uma boa semana para o nosso ouvinte, até o próximo episódio, tchau!